Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje o nosso programa de 1155, estamos no dia 12 de abril de 2026. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Vamos continuar com a atividade WS, peças e embalagens, aqui, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, câmbio filtro, solução e saúde para sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso, e também as tendas de Umbanda Mãe Maria, Ivó Catarina e Pai Jeremias, e também o grupo musical Castelã. Hoje, o nosso convidado aqui, o nosso amigo Eduardo Borges, e o papo hoje será sobre sonhos. Tenho certeza que vai ser interessante, que é uma coisa que a gente sempre discute, né? A gente sempre pergunta, sonho é verdadeiro, não é verdadeiro? Tem sonho que é, tem sonho que não é, né? Inclusive, a enquete que o Rodrigo vai falar aí é muito interessante para a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Deixa eu só colocar deixar já aqui o bom dia, boa tarde, aqui direto da rádio do estúdio Chico Xavier, aqui em São José dos Campos. Já deixo aqui um alô, um bom dia. A Cris está com a gente também. Bom dia a todos, bem-vindo. Estou feliz de estar de volta. Então a gente já agradece aqui já a participação de todos vocês aqui conosco e também as rádios que estão conectadas. Então a rádio Web Rádio Semente de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a rádio São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, que está conectada conosco. A gente agradece também a participação aqui de vocês que estão pelo YouTube, que estão participando com a gente. Já comenta aí se estão escutando bem o som, se está tudo certinho. E deixe para a gente também a sua opinião, né? Além do YouTube do Vivência Espírita, a gente já dá o alô também para o YouTube da Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do canal Recanto da Prece Euripes Barçanufo, também lá de Campo Grande, e Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, que retransmite também. Então, a gente já colocou aqui a enquete, né, Jorge? Que é: você acha que absolutamente todos os pesadelos são ataques de espíritos infelizes? Então, deixa a sua opinião. No final do programa, a gente pede para o Eduardo comentar essa enquete para a gente. Repete aí, Rodrigo. Mas coloque e deixa aí a sua opinião. Você acha que absolutamente todos os pesadelos são ataques de espíritos infelizes? Né? Então... Uhum. Então deixa aí a sua opinião, o que, que você acha, e a gente vai sortear um livro do Jorge, né? Para quem ligar para nós. Hoje o Tião não está aí, mas o Silvio está lá fora, aqui no estúdio, né? A gente está recebendo visita aí do Lúcio, não sei se ele já chegou aí. Ó, tá aí o Lúcio também. Tem dois ingressos no teatro também, Rodrigo. Legal. Dois ingressos do teatro para sortear. Para sortear. É de hoje, né? É de hoje. É hoje mesmo. Hoje. Legal. Então a gente vai sortear para quem ligar para nós, dizendo para participar do sorteio. Deixa eu colocar aqui o telefone para vocês. É no telefone 12 3921-3009. Então, quem ligar para nós e disser quero participar do sorteio dos ingressos, que vai acontecer hoje, Shopping Colinas, né? É. No Shopping Colinas, o teatro. É, diz aí, ligue aí, Silvio, marque aí quem que é do livro e quem que é dos dois ingressos de Colinas. Mas só para quem ligar, hein? Por favor. Então deixa aí a sua contribuição e suas perguntas também para o nosso entrevistado. É, Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Lúcio. Bom dia, companhia do Lúcio de hoje. Bom dia, família Vivenciano. William. Oi? William. O William também, que está aí conosco. Tem uma moça também que a gente não sabe o nome dela. Bom dia, família Vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores. Mensagens do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 2. Altruísmo. Altruísmo é uma dádiva de quem tem bom coração. Trata todos com respeito, sem fazer comparação. Quer ver sempre todos bem, promove a integração. Querida família Vivenciana, mais uma vez estamos aqui reunidos nesse programa abençoado. Como disse o Rui, programa de número 1155, onde recebemos o nosso querido irmão Eduardo Borges, que vem nos falar sobre sonho e sonhos na visão espírita. Vamos envolvê-lo com carinho para que possa discorrer tudo o que preparou. E aguardamos as perguntas dos vivencianos de hoje. Seguindo assim, nós pedimos, Pai. Pai, estamos sempre na expectativa de um dia melhor, achando sempre que vem alguém do plano espiritual cuidar da nossa vida. Porém, muitas vezes esquecemos de fazer a nossa parte no compromisso que assumimos. E depois reclamamos que a vida é muito difícil, sofrida e mal sucedida. Que possamos, Senhor, à medida em que pedimos, fazer a nossa parte para recebermos o que precisamos e merecemos, e não o que queremos, porque muitas vezes pedimos sempre o errado, e a espiritualidade de Jesus nos concede o que precisamos. Agradecidos, Pai, mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será sono e sonhos na visão espírita. E nós estamos aqui com o engenheiro Eduardo Borges, que é voluntário da Seara de Luz, coordenador da Feira do Livro Espírita, palestrante há muitos anos, né? É formado pelo ITA e é goiano. E que cidade você é de Goiás? Sou de Anápolis. Anápolis, opa! E nós... E vamos... você canta também, Eduardo? Não. Ele faz palestra, ele é orador, é tudo. É de Goiás? Daí ele canta também. Acho que podia carreira errada. Anápolis. Anápolis é base. Tem uma base aérea grande. É. Uhum. Anápolis. Procede de Brasília. Mas eu perguntei porque canta, porque o sertanejo vem tudo de lá, né? Você não canta música sertaneja, não. Infelizmente. Mas, Eduardo, muito bom dia para você. Eu conheço o Eduardo há muito tempo. Fui até no casamento dele. Quantas filhas você tem, Eduardo? É, 4 filhos ao todo. É, 3 filhas e um garoto. Menino? Exato. Mais caçula veio o menino. Puxa vida. Eu lembro quando ele casou, hein? Eu estava no casamento dele lá na obra social. É. Então vamos começar aqui com o nosso programa de hoje. Então é o goiano, né? Tem o goiano, paulista. Tá bom aqui, tá ficando. Internacional. É? Internacional. E tem o baiano, né? Tem baiano também. É? Você viu como o cara pula o baiano? Meu? É coisa de porra nordestina, né? Com certeza. É preconceito. Vamos lá então. Eduardo, esse assunto é muito controverso e é muito discutido, o sono e os sonhos, né? Mas a visão espírita, o espiritismo tem uma visão bem clara do sono e dos sonhos. Vamos começar pelo sono? Vamos. É importante, primeiro, bom dia a todos os ouvintes do Vivência Espírita, aos amigos da internet. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, já expressava a explicação sobre o mecanismo do sono e sonhos. O sono, na visão de Kardec, como ele expressa no Livro dos Espíritos, em torno da pergunta 400, no fundo são várias perguntas, quem tiver bastante interesse... 402 a 412, né? Essa é bem específica, mas se você olha adiante, tem a emancipação da alma, né, assim, que é muito relacionado. Então, eu acho que já começa dizendo que o sono, ele é o resultado da emancipação na explicação de Kardec. Né? Hoje, a gente diria assim, é o desdobramento do espírito e perispírito em relação ao corpo físico. O espírito e perispírito, eles se desdobram e cuidam dos interesses que o encarnado, no caso do sono e sonhos, que ele tem. Né? Então, vou fazer uma brincadeira com a brincadeira do Jorge, né? Assim, se a preocupação é a música sertaneja, é muito provável que essa pessoa, durante o sono, ela se ocupe de algo relacionado à música, né? Isso não é estranho. Assim, inclusive, assim, existem casos históricos que eu gostaria de abordar hoje, né? Assim, sobre certas coincidências que a gente vê não são coincidências. O sono, nessa visão, bem simplesmente, é a emancipação da alma, emancipação parcial da alma, uma vez que a emancipação completa é a desencarnação. Então, mas Kardec é meio drástico quando ele fala que o sono é um prelúdio da morte. É por causa do parcial, exatamente. Né? Assim, se a gente não faz essa atenção, né? Assim, como no sono ela é a parcial, significa que alguns laços são mantidos em relação ao corpo. Quando acontece a desencarnação, é que esses laços estão rompidos, né? Estão desfeitos. Eduardo, aí eu tenho uma curiosidade, né? Que se a gente não for esclarecido, né? A gente escreve também, né? E você sabe, tem um dos livros da Marcela, por exemplo, que ela está conversando com os espíritos, e diz que a espiritualidade tem muita preocupação na falta de esclarecimento dos encarnados em relação à vida espiritual. Porque quanto mais esclarecido, menos trabalho eles têm. E quanto pior quando a gente passa para o lado espiritual. Quer dizer, eu penso que tem muita gente que desencarna e pensa que está sonhando ainda, né? Ah, isso é muito possível, né? Assim, os espíritos descrevem, né? Assim, as percepções, né? Após a desencarnação, e muitos estão confusos, né? Então, assim, até que despertem efetivamente, pode demorar, né? No Livro dos Espíritos, eles descrevem o desfazimento, né, assim, dos laços com o corpo físico. E às vezes a gente não se dá conta. Jorge, se eu pudesse fazer uma observação, até porque quando eu olho para mim mesmo, né, assim, a questão do esclarecimento não é o que falta. Usando uma brincadeira, né, com o nome do programa, porque o importante é a vivência. Né, assim, o esclarecimento, ele orienta, né, assim, ele te diz, né, assim, faça isso. Você fazer ou não depende de você, né, assim, depende de uma segunda decisão, mas evidentemente o esclarecimento, ele é você conhecer o mapa, né, assim, de uma região que você vai percorrer. Evidentemente que interessa conhecer o mapa, mas é preciso vivenciar, né, assim, esses passos que precisam ser dados, né, eles mais definitivamente incorporam, né, assim, a espiritualização do ser aqui na Terra. Bacana. Quando eu falei esclarecimento, foi até, eu acho que eu não fui esclarecido o suficiente para falar. Muito mais no sentido de que nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos, não acabamos com o corpo. Quanto mais as pessoas souberem isso, que a gente tem algo depois desse corpo, menos problemas a gente tem do lado espiritual, né? E tá cheio de... A gente pensa que não, porque nós vivemos no meio cristão, onde todos os cristãos acreditam que existe uma alma. Mas existe muita gente que acha que nada, que é só um pedaço de carne andando para cima e para baixo, que acaba tudo quando morre. Né? Isso é verdade, né? Assim... O ponto, Jorge, né, assim, os episódios, né, cercando a desencarnação dos espíritas, né, assim, e dos cristãos, e em particular dos espíritas, e ele descreve a obra, o Sanatório Esperança, no plano espiritual, né, de Eurípides Barçanufo, né, o apóstolo de Sacramento. E nós destacamos, né, assim, que muitas vezes nós estamos cientes da realidade espiritual que somos. Mas a vivência, mais uma vez, né, assim, ela traz, né, essa, como eu disse, essa espiritualização real. Então, acho que vale um minuto, né, se a gente falar sobre o Sanatório Esperança, o trabalho de Eurípides. Ele descreve, né, assim, que o prestígio espiritual de Eurípides permitiu, né, assim, que ele fizesse constantemente palestras, né, assim, de pessoas que foram importantes no entendimento de certos temas. E ele menciona no livro que Freud, Sigmund Freud, que Jung, Carl Gustav Jung, estivesse no sanatório, no plano espiritual, falando com os trabalhadores, possivelmente com os pacientes, mas ele descreve, né, assim, que há uma ala específica do sanatório que é dedicada aos espíritas. Ou seja, nós temos que olhar para nós mesmos e verificar se nós estamos conseguindo efetivamente nos transformar, que é a questão da vivência. Quer dizer, às vezes a gente também pode pensar que está preparado e não está, né, Renato? Saber não é suficiente. Talvez seja esse o ponto, né? Assim, mais uma vez... Vocês, particularmente, me conhecem já de algum tempo, né, e sabem que eu advogo o saber. Mas não basta. Assim, é preciso que a gente transforme isso em ferramenta que beneficie a você e aos outros, né, que estão na mesma caminhada. Eduardo, como é muito interessante o tema, sonho, a gente não tem uma... Eu não fiz uma pauta sequente, não. Então, acho que as perguntas vão surgindo assim aleatoriamente. Uhum. Ok. E sonhos premonitórios, Eduardo? Assim, a pessoa sabe o que vai acontecer mesmo no sonho? É avisado para ela alguma coisa? Tudo, né? É uma pergunta boa e também abordada, né, na literatura. Talvez, né, fosse próprio, né, assim, que a gente falasse sobre o mecanismo dos sonhos primeiro. Kardec menciona, né, assim, nessa sequência de perguntas, o Rui lembrou bem aí do trecho de O Livro dos Espíritos, mas ele diz, né, assim, que nessa emancipação parcial da alma, que é o sono, o encarnado ele se encontra com os espíritos afins, né? E o que, que é isso? Só para a gente... São os espíritos que gostam da mesma coisa que você. Só fazendo, né, uma troça, né, com a sua brincadeira. Se você gosta de música sertaneja, mas gosta mesmo, uhum, trabalha, você vai se encontrar com os que gostam de música sertaneja. E eu vou mencionar um caso depois, né, assim, se você gosta de matemática, você vai encontrar aqueles que gostam de matemática. E ele fala, né, assim, que muitas vezes, nessa busca, né, dos espíritos afins, você encontra-se com aqueles que inspiram, ele usa essa palavra, doutrinas ainda mais vis do que a que professam aqui na Terra no momento de vigília. Então, assim, o sono e o sonho, né, ele é sempre... ele é um resultado... o sonho é o resultado de uma lembrança e que é enriquecida por esses passeios espirituais que você faz nesses encontros de pessoas afins. Há um livro muito rico também em que ele faz uma abordagem, né, sobre sono e sonhos. E ele é muito interessante porque ele explica certos aspectos que nos afligem, às vezes. Que é assim, ele aprofunda o tema proposto pelos Espíritos a Kardec nesse trecho do Livro dos Espíritos e diz o seguinte: o sonho ele é sempre resultado das lembranças do espírito nesse momento em que ele se desloca do corpo físico, emancipação parcial da alma. Ele acontece quando o espírito encarnado ele retoma o controle do corpo físico. Então ele usa essa expressão: o espírito, ao fazer essa retomada do controle, ele imprime essas lembranças no cérebro. E aí você tem um sonho. E assim, é importante eu vou mencionar o episódio sobre matemática, né? Eu ia falar mais tarde, mas é assim, ele é muito interessante. O Rui mencionou rapidamente, né? Assim, eu tenho... a minha formação, né, é ligada a exatas. E então acaba que eu me interessei muito, né, assim, sobre o tema. Mais no passado do que agora. E certa vez eu me deparei com algo que impressiona. Existe uma ferramenta que as pessoas de exatas vão saber exatamente do que eu estou falando, né? Assim, ele se chama cálculo diferencial integral. Uma ferramenta de matemática que não interessa muito a gente falar sobre o que, que é isso. Mas, assim, é algo poderoso no entendimento e na elaboração de outras ferramentas da física. Quem recebeu os méritos de ter criado a ferramenta foi Isaac Newton, o físico. Assim, ele foi mais famoso pelas descobertas na física, pelos princípios que ele elaborou. Mas ele foi quem criou, ou melhor, ele teve a láurea de ter criado cálculo integral e diferencial. Mas, no mesmo ano, na mesma época, e vocês bem sabem, século XVIII, não havia internet. Na mesma época, Leibniz, que é conhecido como filósofo, mas ele foi matemático também, ele criou exatamente a mesma ferramenta. Conhecendo a ferramenta, eu vou dizer, isso é impossível, a menos que tenham recebido a mesma aula. E eu estou sendo exato na minha palavra, isso é impossível. Criar separadamente não pode ser. Então, Isaac Newton, durante muito tempo, acusou Leibniz de furtar a ideia. E Leibniz sempre disse, não, eu criei independentemente. A explicação que eu dou, como eu acabei de dizer, eles tiveram a mesma aula no plano espiritual. Uhum. O interesse, né, no caso, era matemática. E ao voltar ao corpo físico, eles tiveram a lucidez de expressar a ferramenta. Certamente tinha a preparação anterior, né? Assim, não inventaram ali, mas o fato de terem criado na mesma época não é coincidência. Então, assim, isso é só para a gente dizer, né, assim, e explicitar a preocupação que o espírito encarnado tem, ele leva para o plano espiritual pelo mecanismo do sono, e ao voltar, né, é assim, e Kardec fala sobre isso, né? Os espíritos falam, respondendo a Kardec, que às vezes você sequer se recorda conscientemente, mas subitamente, no período da vigília, você tem uma ideia. E essa ideia, ela foi plantada nesse período de sono. E você, eu tive uma grande ideia, né? Em inglês a gente fala, teve um insight, né? Teve uma iluminação. Assim, E aí ambos, né, construíram uma ferramenta que ela, eu tenho que dizer, ela foi desenvolvida, mas assim, ela é a mesma desde o século XVIII. Né? Então, assim, mais uma vez, né, assim, não pode ser coincidência. São esses mecanismos, né? E, né, assim, antes de abrir, ele descreve algo que muita gente, assim, fica assim, ué, mas como que eu tive, né, assim, esse sonho? E ele diz, né, assim, você carrega as suas preocupações para o plano espiritual nesse momento, né, do sono. E é um pouco engraçado, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Se alguém, que pode ser o dono de casa, mas não, o dono de casa também faz isso, se a preocupação do indivíduo é limpar a casa, pode saber. Se a preocupação única, ao ter essa separação, nesse desdobramento que a gente mencionou, ele vai continuar limpando a casa, né? É assim, porque é o objeto, né, assim, que a pessoa se preocupa. E ele, nessa página desse livro, Temas da Vida e da Morte, ele fala, né, assim, que muitas vezes a pessoa, ela dorme em frente à TV. E as imagens, principalmente as de natureza violenta, elas ficam impressas, eu vou usar a mesma palavra que ele usa, no psiquismo. É assim, você guarda essas lembranças no perispírito, no próprio encéfalo, e elas incomodam a mente, que é um instrumento do espírito encarnado. É um instrumento do espírito, nesse caso, o encarnado. E quando o processamento dessas imagens, ela é perturbadora? O processamento é perturbador? O espírito, ele fica reprocessando, tentando digerir as imagens. E nessa digestão das imagens, ele tem sonhos, né? Então, assim, você viu uma cena que te impressionou. Ela comparece no seu sono-sonho, né? Porque você aguardou, ela está sendo reprocessada para que você possa fazer essa digestão da imagem. E ao voltar, se aquilo te perturbou, você tem o sonho, né? Isso é importante, porque ela fala várias coisas para nós. Uma é assim: cuidado com as impressões que você se liga. Assim, não que fosse negativa, né? Assim, mas se a preocupação única é a limpeza da casa, cuidado, você vai ficar limpando a casa. Se o que te despertou, vamos dizer assim, foi a imagem da TV, você vai continuar assistindo novela. Assim, ela volta, né, através do mecanismo do sonho. E aí, assim, alguém pode fazer a pergunta: mas isso é resultado dos encontros espirituais? Não. É resultado das lembranças que você ficou trabalhando durante o período do desprendimento parcial pelo mecanismo do sono. No caso, por exemplo, que você falou mesmo da TV ligada, a pessoa começa a misturar, né, Eduardo? Ela começa a entrar naquilo que está acontecendo na TV. Exatamente. Uhum. Assim, o mecanismo, ele é, pelo menos, muito interessante, né? Assim, a explicação que Freud deu... Eu queria, assim, trazer uma informação, né, assim, que interessa para o tema. O primeiro livro de Freud em torno da psicanálise se chamou A Interpretação dos Sonhos, só para a gente saber. Evidentemente, ele era contra, né, a prática espírita, ele conheceu a prática espírita. Ele conheceu a prática hipnótica e a prática espírita. E ele era contra, sem muitas explicações sobre isso. Mas importante, né, assim, que ele fala, o sonho é, muitas vezes, o resultado de recalques, e ele... Como o tema, né, do livro é A Interpretação dos Sonhos, ele é carregado de símbolos, né? E acho que vale, né, assim, a gente fazer uma lembrança de duas palavras-chave: recalques e símbolos. E o recalque é aquilo que você gostaria de esconder. Às vezes você esconde de você mesmo, né? Assim, eu não queria me aprofundar, né? Assim, a ideia de sombra, de Jung, né? Assim, aquilo que você esconde, inclusive, de você mesmo. O recalque, ele tem absolutamente tudo a ver com o que os espíritos respondem a Kardec quando eles dizem que você vai se encontrar com espíritos que vão te trazer doutrinas ainda mais vis, né, que foi o tema que a gente falou agora há pouco. Então, assim, você se julga livre de qualquer julgamento e se permite, né, assim, essa aproximação, né, com essas doutrinas mais vis. Ou seja, você libera o recalque, né? O recalque em engenharia é quando você coloca alguma barreira, né? Você pode ser uma barreira de água, pode ser de terreno, né? Mas uma barreira, né? No caso de Freud, é uma barreira psicológica. Assim, você quer não expandir, né, assim, alguma coisa que tem dentro de você. Mas ali você se dá no sono, você se dá a liberdade, né, de se exprimir sem a tal barreira, sem o recalque, e aí ela aparece no mecanismo do sonho. E a outra coisa é o símbolo. É assim, é um mecanismo relativamente complexo, porque tem a ver com as vivências, as múltiplas vivências, inclusive as reencarnatórias, que o espírito encarnado teve. Para explicar um pouco melhor, eu vou me referir a um episódio que André Luiz descreve no livro Os Mensageiros. Para quem leu o livro, que eu não preciso falar da beleza do livro, mas lá ele descreve, entre outras coisas, a experiência que ele teve, porque ele e outros espíritos vieram da colônia Nosso Lar para a Terra, e eles se abrigam em torno do lar físico, que ele chama de o Lar de Isabel, só para a gente se referir a algo que está no livro. E ali acontecem múltiplas experiências, eu vou dizer, que ele vai narrando no livro. Muito interessante. Eu vou narrar uma que me interessa em particular. E ele descreve uma jovem que está semi-liberta através do mecanismo do sono. Exatamente, né, o que nós estamos falando. E ela está ali a pedido da avó, né, assim, que disse que precisava trazer alguns conselhos. E é muito interessante, né, assim, eu às vezes fico fazendo uma brincadeira, que espiritismo também é cultura. André Luiz fala que a jovem, ali naquele mecanismo de sono-sonho, ela está semi-hebetada. Essa palavra a gente não usa todo dia, né? Assim, significa estar adormecida. Uhum. Ela está ali no processo de desdobramento, mas ela ainda não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Por causa dos laços que ela se prende ao corpo físico. Então ela está ali ainda sem uma boa compreensão, como eu disse. E a avó, dona de uma aguçada espiritualidade, então faz o conselho, né, que eu queria resumir. E ela diz, né, assim, olha, a juventude não é um passeio. Ela traz riscos, perigos, eventualmente com consequências que você pode não conseguir refazer ou desfazer. E André Luiz observa a cena e percebe que ela não está, a jovem encarnada, não está entendendo muito bem. E ele pergunta: a moça, ela vai se recordar? E Aniceto, que é o instrutor ali de André Luiz, então diz: possivelmente não. Mas ela vai recordar-se simbolicamente, é o símbolo. Ela vai sonhar com uma serpente que encosta num cálice frágil. Eu esqueci de falar que tinha uma fragilidade nas palavras da avó. E porque a serpente encosta no cálice, o cálice cai e se quebra. E, muito possivelmente, né, assim, ao despertar, a moça vai dizer: eu tive um sonho absolutamente estranho, que não me fala nada. Aí, descrição aí do que Aniceto disse. Mas, muito relevante, que para o espírito, o recado está dado e ela absorveu. ainda que na vigília ela diz: oh, eu tive um sonho muito, muito estranho, né? E é o que a gente descreveu. Por que que a gente fala isso? Porque a descrição que Freud faz do mecanismo do sonho dentro da doutrina espírita, ela é expandida. Porque, assim, mais uma vez, né, tem muito a ver com esses contatos espirituais que você faz durante o sono. Na recordação, para que você possa processar, muitas vezes, entre aspas, você veste de símbolos. E aí, como Freud apresenta, acontecem, né, essas lembranças e que às vezes assim, você fica sem entender. Acho que assim, é muito relevante, né, assim, a gente passar por esses episódios compreendendo, né, assim, como é que é a ação da espiritualidade em torno de nós mesmos. Eduardo, você citou aí, e acontece mesmo com a gente muitas vezes, né? A gente, quando a gente tem essas informações, por exemplo, né, a gente começa a prestar mais atenção também nas coisas. Eu lembro de um sonho que eu tive, eu estava em algum num ambiente fora daqui mesmo. E eu sabia que eu ia participar de um seminário, de um congresso, alguma coisa assim, um congresso, esse congresso. E quando foi chegando, se aproximando desse congresso, quem que ia aparecer era Nossa Senhora, Mãe de Jesus. E eu ficava super feliz, que eu falava, meu Deus do céu, eu vou ver Nossa Senhora. E eu já pensava na minha mãe aqui, falou, minha mãe vai ficar feliz demais. Eu sabia que eu era espírita. Mas falava, quem vai ficar muito feliz de saber que eu tive aqui com Nossa Senhora é minha mãe, que é católica, que ela era super devota e tudo, né? O tempo todo. E é interessante que eu chegava nesse lugar, eram milhões de pessoas, milhares de pessoas que estavam ali. Eu lembro que eu ficava bem aqui atrás. Acho que foi a posição que eu consegui. Foi aquela ali, bem longe mesmo. Que eu vi ela pequenininha lá. Não sei como é que era ela. E ali eu sei que eu participei. Eu sei que eu participei desse congresso, dessa palestra, tudo. E no outro dia, a imagem que tem em mim de Nossa Senhora é uma pombinha pequenininha pintadinha de azul e branco. A sensação maravilhosa dentro de mim. Ô Jorge, obrigado. Assim, eu vou me permitir, né, assim, fazer uma lembrança pessoal. Rui não mencionou? Eu nasci num lar espírita. Assim, meus avós já eram espíritas. Eu falei sobre Eurípides. A minha avó conheceu Eurípides Barçanufo aqui na Terra, num período que ela era católica. Então, assim, eu sempre tive uma ligação desde assim, o mais primário que eu me lembro. Eu estava na evangelização, né? Então, assim, eu sempre estive no centro, lá em Anápolis, e depois em São José, eu estava nos centros. E quando eu me formei, eu estava ainda na época da mocidade, mas eu achava assim, que a brincadeira dos jovens não era mais para mim, né? Assim, eu peço desculpas, assim, só uma lembrança. E eu deixei de ir no centro, né? assim que eu me formei, assim, bem perto, ligado à minha formatura. E durante 4 anos eu fiquei sem ir ao centro. Até que, assim, me bateu assim, uma angústia, assim, tá faltando uma referência. E eu tenho que voltar ao centro. Eu voltei, né, a frequentar o centro. E então, eu era um frequentador, né, assim, apesar de ter... Eu sempre, outro dia eu estava conversando com alguém, eu sempre fui um leitor voraz, assim... até hoje, assim, menos do que antes, mas assim, eu lia muito, assim, era minha paixão, a minha distração era ler, assim, vai saber. E houve uma noite, eu ainda era solteiro, só para... e no meio da noite, Eu tive um sonho. O sonho era uma frase. Que eu vou dizer qual foi a frase. Eu vi uma pessoa, que me lembrou. Uhum. Uma pessoa que eu via o contorno. Eu não via a pessoa, assim, eu via através da pessoa, né? Como se eu estivesse vendo o Rui aqui, assim, no contorno. Mas eu não via a pessoa, assim, era transparente. E a frase era: a seara é grande, mas os seareiros são poucos. Essa é a frase. E é muito interessante porque tem a ver com a história do símbolo. Eu acordei com o coração disparado, assim. E assim, a frase, assim, muito nítida na cabeça, e eu repeti, acordado: a seara é grande, mas os seareiros são poucos. Porque, assim, eu conheço essa frase. Aí não está dizendo nada. E dormi. Eu tive novamente o mesmo sonho, né? Assim, nesse período, né? Assim, você não sabe muito bem quanto que durou, assim, parece que durou um segundo. Então, é assim, sem exagero, eu tive na mesma noite 4 vezes o mesmo sonho. Uhum. Eu me levantei, eu lavei o rosto, fiz uma prece, e pensei sobre a frase. E pensei, acho que eu entendi a frase, que era um chamado, né? Assim, numa época que eu ainda não estava engajado, assim, como no movimento espírita, assim, trabalhando. Eu ia em palestras, mas não estava trabalhando de fato. E foi muito interessante, né, assim, porque eu tenho um amigo de faculdade que trabalha, nós trabalhamos juntos até hoje. E eu falei, eu tive um sonho, né? Aí ele falou assim: você e seus sonhos. Estou até com medo. Uhum. E aí eu contei, ele falou: essa frase está na Bíblia. E depois eu procurei, né? Assim, no Evangelho, né? Essa frase está lá no Evangelho. Segundo o Espiritismo, repetindo o Novo Testamento, né? Assim, está assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. No sonho eram os seareiros. E então, assim, ela indicou para mim, né, assim, um chamado, assim. E graças a Deus, né, assim, acho que eu atendi o chamado, talvez com as imperfeições que a gente carrega, mas assim, Jorge, assim, por que que a sua lembrança me trouxe essa? É quase o seguinte. Essa frase é de Jesus. Ali eu não me recordava que era de Jesus a frase, ainda que o Evangelho, particularmente, fosse um livro que eu li desde pequeno, assim. E ela teve um significado para mim muito profundo, né? Assim, transformador realmente, né? Assim, nesse sentido que eu disse. Mas sem que haja um símbolo, a minha visão é assim: algum espírito me trouxe um recado. Uhum. O recado era uma frase de Jesus, né? E muitas vezes, né, isso acontece, né? Assim, você falou, né, de uma pomba azul. Uhum. Né, é a figura, né, de Nossa Senhora. Tem tudo a ver. Tem algum problema de você ter estado com um espírito dessa envergadura? Não. Porque, né, também no plano espiritual, André Luiz traz múltiplas experiências dessas. E a questão da vivência, né, de Leibniz e Isaac Newton, a minha visão, assim, eles tiveram a mesma aula. Assim, quem ensinou foi a mesma pessoa. E, por acaso, trouxeram a mesma ferramenta. Então, de vez em quando, nós temos grandes encontros no plano espiritual. E esses encontros significa, assim, que estão ligados com a nossa busca, né? Assim, eu sempre te respeitei muito, né? E assim, eu vejo, assim, é a busca. Ainda que a gente esteja na luta, isso faz parte, né? Assim, significa que nós nos ligamos àquela luta. Então, você pode ter tido um encontro nesse sentido com o espírito de Maria, a mãe de Jesus? Pode, pode, né? E nesse aspecto, né? Assim, tanto o seu exemplo quanto o meu, assim, ele vem vestido de um símbolo. Uhum. Né? Que às vezes, assim, e você foi muito feliz na intervenção anterior, que assim, quando você está preparado, o símbolo se desfaz, porque você entende a mensagem. E a despeito de você... Por que parece uma pomba? Né? Assim, mas é... Eu pensei o seguinte, no caso da pomba, eu pensei o seguinte, Leandro. Provavelmente eu devo ter ficado o tempo todo lá na palestra. Agora, a pomba é assim, o espírito é muito elevado para o parâmetro do meu cérebro. Pode ser. Né? Assim, assim, não dá para me descrever. É um espírito... A mãe, que foi uma pessoa que foi mãe de Jesus, só pode ser da esfera crística, eu acho, né? E deve ser um espírito que a gente nem consegue definir como é que é. Uma pessoa que a gente... Então, eu penso desse jeito. Tem um livro muito legal também, Eduardo, que aí é mais um exemplo que você comenta, é do Adenauer. Ele é lá da Bahia também, né? O Adenauer, ele tem um livro sobre sonhos também. E ele conta um caso pessoal, porque ele sonhou que ele estava num carro muito bonito, né? Esse carro muito bonito, e ele abria o capô do carro. E o motor era de ouro. Só que o carro não pegava, o carro não funcionava, estava estragado o carro, né? E ele, o sonho dele foi mais ou menos isso aí. E no outro dia ele lembrou do sonho todo. Nesse caso ele lembrou do sonho todo, né? Falou, mas... E ele morava, ele não sei se ele morava sozinho, e tinha uma moça que trabalhava, uma senhora que trabalhava com ele, né? Aí ele contou o sonho para ela, e aí ela falou, será que você não está com problema no coração? Passou 2 dias, ele teve um infarto. Entendeu? Que ele fala, era simbólico, ele falou, isso. O automóvel era eu, e o motor, que é a coisa mais importante que tem na gente, era de ouro, por quê? Porque é a coisa mais importante, às vezes, que tem dentro do nosso corpo, que é o coração. Acho que é muito interessante, né? Assim, a questão da interpretação desses símbolos, né? Assim, e para mim, muito notável, né? Assim, que uma pessoa simples veio dar o discernimento correto da mensagem. Você fez a pergunta que muitas vezes, e eu queria voltar nela, vou me permitir. Muitas vezes nós recebemos recados premonitórios, né? Assim, e ele está te dando um recado. E às vezes, até para que a gente não se perturbe em demasia, eu vou aproveitar e fazer uma outra lembrança simples. O recado premonitório, ele é vestido de um símbolo, que é o caso de Adenauer que você trouxe. E aí, assim, é preciso que você tenha a sapiência, a sagacidade de fazer a interpretação correta do que ele está te dizendo. Mais uma vez, André Luiz, no livro Libertação. O livro Libertação, só para todos se lembrarem, né? Assim, ele fala do processo de libertação, a meu ver, quando ele fala libertação, é o episódio de Gregório. Eu não queria entrar em muito detalhe. Gregório foi um antigo papa do século XI. Acho que eu identifiquei exatamente essa personagem na história da Igreja Católica. E aí, na história do livro, ele narra que teve uma ida, eu vou dizer assim, ao território de Gregório. E eles ficam presos num pardieiro. Na cidade estranha, né? Na cidade sombria. É isso mesmo. Vejo que você conhece o livro, né? Então, acontece alguns episódios ali. Um deles, eu até faço uma brincadeira de vez em quando, André Luiz é um fofoqueiro, porque ele fica de dentro do pardieiro observando o que acontece no externo, né, ao pardieiro. Ele estava preso numa cela, né, que Gregório havia colocado junto com Gúbio e Eloy, personagem do livro. E ele fala, então, né, assim, que ele observa um espírito que ele chama de um vampiro, né, que suga energias de outros, que conversa com uma pessoa encarnada. Então, a gente fica sabendo, assim, que há espíritos encarnados que durante o sono vão também, né, a lugares como esse, né, a cidade sombria que André Luiz descreve. Mas o mais interessante é que a mulher encarnada, então, diz: João, o esposo dela, está se ligando a um ciclo de preces. Quando esse espírito que está ali influenciando, né, é o vampiro que eu me referi, ouve isso, André Luiz escreve, ela dá um salto. Não permita. Espezinho, segure ele em casa, mas não permita que ele vá ao ciclo de orações. Ele é importante no nosso esquema de ação. E André Luiz fica observando e nos contando, né, portanto, fofocando, né, sobre o que acontece ali, e ele fica estarrecido, palavras dele. E diz: ela vai se recordar do que aconteceu aqui? E Gúbio, né, o espírito nesse livro que é o instrutor de André Luiz, então responde, né, assim: você ainda está conhecendo, assim, os episódios que cercam essa emancipação, porque uma parte importante dos seres humanos, pelo sono, eles vêm para locais como esses. Mas, quando retornam ao corpo físico, os espíritos amigos, né, assim, a gente sempre, todos nós temos, né, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, e eles atuam para que nós esqueçamos dessas lembranças. Às vezes, elas ficam registradas e a nossa ligação é com essas mensagens. Aí você age, entre aspas, inspirados, né, assim, por esses espíritos trevosos. Mas, de certa forma, né, assim, a ação dos espíritos protetores permite que muitos crimes sejam sustados. Porque não fosse isso, assim, nós estávamos num caos ainda pior. Né, assim, eu vejo, né, assim, deploro muito o que está acontecendo hoje na Terra, né? Assim, nós temos guerras, a tirania, né? Assim, ainda está de volta. Achei que era um período que a gente já tinha superado, não é. Estamos aí enfrentando. E a questão, né, que eu me faço, né, assim, quanto que isso não é plantado, né, nesses círculos sombrios, né, assim, porque gera muito sofrimento, gera uma estagnação, um atraso, né, assim, muito relevante a nós como humanidade, né, assim, nós, assim, aqui em São José nós sofremos as consequências dessas guerras, né, assim, que são tentáculos, né, assim, você acaba sendo envolvido sem perceber. Mas, assim, mais uma vez, né, assim, é o significado, né, assim, você recebe essas influências e, felizmente, a espiritualidade amiga, nesse caso, né, dessas influências negativas, nos ajuda a amortecer, né, essas lembranças. E você não as tem, né? Muitas vezes as pessoas também me perguntam: eu passo muito tempo sem sonhar, o que é isso? São esses resultados, né? Assim, você, de certa forma, você fica protegido dessas lembranças. Às vezes até são lembranças boas, mas não interessa que você tenha uma lembrança muito nítida do que se passou, no plano espiritual, né? E aí, assim, peço desculpas, né? Assim, mais uma vez, André Luiz, né, no livro No Mundo Maior, ele tem um episódio muito interessante. Eu vou descrever superficialmente. André Luiz havia socorrido o avô, que se envolvia lá com as questões ligadas a ouro, já o avô desencarnado. E como ele tinha uma ligação afetiva profunda com o avô, ele busca socorrer. Eu não queria entrar nos pormenores. Foi o maior incentivador para ele ser médico, foi o avô dele. Foi verdade. É. Assim, foi ele custeou e ele fala disso mesmo. E o fato que estava numa situação precária no plano espiritual. Ele socorre e acontece que o avô tem uma lembrança de algo perverso que ele havia feito aqui na Terra. Ele tinha uma irmã de criação cujo nome era Ismênia. Só para dizer que eu me lembro do episódio... E ele fica atormentado, né? Assim, a lembrança, às vezes os espíritos têm isso, né? Assim, ele fica se lembrando daquilo que o atormenta, né? Assim, Ismênia, né? Assim, onde será que está a Ismênia? Ele repete o avô. E André Luiz, com os espíritos que estão ali, decidem trazer Ismênia através do sono. E ela, então, no sono, ela está reencarnada, ela é jovem. Ela planejava um casamento que não tinha condições, né? O marido era pedreiro, era pobre, e o casamento não se realizava. E aí ela é trazida. E, inicialmente, o avô olha para Ismênia e diz: Ismênia, você está diferente, mas é você. O olhar é o mesmo. Ismênia, é você. E ela, espírito reencarnado, quem é você? Não se recorda, né, assim, do que havia acontecido. E então os espíritos a ajudam a se recordar através da hipnose. E é muito interessante porque, de certa forma, a presença do avô ajuda. Porque ele fica perguntando, né? Ismênia, né? Ismênia. E, perispiritualmente, ela se transforma na Ismênia de outrora. E ela se recorda plenamente. Ela só não sabia que ela havia sido enganada. E para ela ali não interessa muito isso, né? Conversam, eles se recordam do que havia acontecido. E quando aquele reencontro termina, o espírito que está coordenando aquele reencontro, então, pergunta a ela: o que você deseja? E ela fala, né, sobre o casamento, que o marido não tem muita condição, e aquele espírito, então, diz: nós vamos te ajudar. E pede: nós, em contrapartida, nós vamos te pedir para abrigar no lar esse espírito, né, que é o avô de André Luiz. E ela, muito feliz, então diz: mas é lógico, né, ele será nosso filho e aprenderá a profissão, né, de pedreiro com o futuro marido. Eu conto isso mais para todo mundo se localizar no livro, né, assim, No Mundo Maior. Mas o que me interessa é que, quando ela volta ao corpo físico, os espíritos a ajudam a se esquecer do que, através de passes magnéticos. E quando ela desperta numa sensação, ela está muito feliz. Ela não sabe por quê, mas Eu tô aqui me lembrando e me emocionando. Uhum. É, ela sabia que ia se casar, que ia ser muito feliz, e aquilo perdurou durante o dia. Ou seja, a sensação que ela teve durante o período da emancipação, que é o sono, é exatamente o sono. Primeiro, os espíritos, entre aspas, suprimiram as lembranças. Mas a lembrança era muito forte. Então a sensação ficou. É. Ou seja, ela sabia que ia se casar, premonitório. Como? Ela não tinha a menor ideia. É, mas ficou a sensação, né? E às vezes, né, assim, isso certamente já aconteceu com vários, né, que estão ouvindo, que é assim, você tem uma... Você acorda contente, acorda animado, né, otimista com o que vai acontecer, e não sabe por quê. São muitas vezes, né, assim, o resultado desses encontros espirituais. Eu comentei isso, Jorge, assim, só para dizer assim, esse apagamento das memórias... É normal, né? Ele acontece com frequência... Tanto nos casos negativos, às vezes nos casos positivos, para que isso não te perturbe, né, assim, as decisões que você precisa fazer na vigília. Porque o importante é o espírito ficar sabendo, né, Dó? Muito bem, muito bem. O espírito sabe, né? Ele sabe exatamente o que, que tem que ser feito, e ele vai tomando as suas decisões, né? Você falou em sensação, por exemplo, o encontro que eu tive com minha mãe já desencarnada. Eu acho que eu devo ter passado a noite toda conversando com ela, mas não lembro de nada, de nenhuma conversa, só lembro do abraço. Esse abraço ficou comigo aí mais de 15 dias, essa sensação de bem-estar, essa sensação de alegria, de paz, de satisfação por ter dado um abraço nela em desdobramento. Né? Não tem dúvida, né? Assim, a lembrança de Ismene aqui, né? Assim, num episódio, é bem isso, né? Assim, porque ela passa... ali o dia inteiro, né, assim, naquela percepção. Muitas vezes, quem faz essa lembrança é Hermínio Corrêa de Miranda. E às vezes, assim, isso me era tão danado que eu tinha que levar um caderninho. Eu vou explicar. Quando você está fazendo a barba... Depois assim, de muito tempo que você aprendeu a fazer a barba, aquilo vira muito automático. Uhum. Assim, você não precisa ficar pensando e ficar muito prestando atenção. Mas, quando isso acontece, você relaxa. Então, essas lembranças que estão apagadas, elas encontram um caminho para o consciente. O Emílio fala assim... As portas para o porão do inconsciente, elas se encontram abertas pelo relaxamento. Então, eu tinha que ter um caderninho, porque às vezes eu falava assim, puxa, é uma ideia muito diferente. Só que 3 minutos depois, opa, que ideia era mesmo? Né? Então, assim, eu tinha que imediatamente anotar... Mas acontece muito isso, né, Eduardo? É claro. Né? É assim... assim, às vezes eu ficava atormentado, tentando lembrar, né, o que era a questão que havia ocorrido. Mas não conseguia. Então, assim, eu tive que levar, assim, onde que eu andava, um caderninho. E eu sou da época do caderninho. Se não for um caderninho, um cadernão. Né? Assim, mas, assim... justamente para poder ir anotando assim, o que, que é que está me ocorrendo, né? Que para mim... Mas aí você já está falando bastante de intuição também, né, Eduardo? Mas a intuição, ela é plantada desse jeito, Jorge. Né? Assim, E aí o exemplo, né, da ferramenta, né, do cálculo integral e diferencial, assim... Eu preciso me referir mais uma vez a ela, assim, ela é complexa demais. Assim, aquilo não pode ser, assim, resultado de um acaso, né? Assim, e aí a certeza, né? Assim, os espíritos plantaram a ideia. Eduardo, já aconteceu comigo também, de eu receber uma música, E depois eu fui pegar o CD do Sérgio Santos, um CD novo que ele lançou, né? Aí eu peguei a música e falei, não é possível, o Sérgio Santos escutou essa música aqui e plagiou a minha música que eu recebi. Eu liguei para ele e falei, como é que você recebeu essa música? Essa música é minha. É. Ou não, é música é sua. Eu que recebi, eu falei, mas eu recebi igualzinho. Poucas palavras de diferença. Assim, aí eu lembro que tem um filme chamado, como é que é o nome daquele menino que é músico, que é muito legal, garotinho que é um gênio de música, que ele, eu esqueci o nome do, muito bonito, e ele fala, no começo do filme, ele fala, as músicas estão no ar. Quem tiver mais preparado consegue captar. Acho que ficou famosa, né, assim, a história daquela música Tocando em Frente, né, assim, do Almir Sater e o Renato Teixeira, que é aqui do Vale, né. Almir Sater, ele conta, né, assim, que ele estava com uma viola que faltava uma corda. E aí ele começou a dedilhar a viola do filho do Renato. E ele conta que, palavras dele, né, porque ele no programa... Ele conta lá no Rolando Bodrinho, eu acho, né? Ele programa... me fugiu aqui o nome daquela apresentadora que já faleceu. Inezita Barroso? Inezita. Inezita. Ele usa a palavra. Aquilo foi uma psicografia. Porque ele estava dedilhando e Renato sentou e escreveu a letra. E você tem essa vivência, Jorge? Sim, sabe que não é assim que, né, que acontece. Assim, ou melhor, exceto quando é de fato do mundo espiritual. Assim, você fica trabalhando na letra, na música. E ele fala o seguinte, a experiência foi de 2 a 3 horas. A música estava pronta. E houve a outra coincidência muito interessante, porque ele voltou para Mato Grosso, e no que ele voltou, aí alguém ligou para ele, aí a filha atendeu, ou o filho, e disse, tem uma tal de Maria Bethânia querendo falar com você. Aí ele, como? Ele foi atender, era a cantora. E... ele ficou assim, porque a pergunta dela, assim, você teria alguma música inédita para que eu gravasse? Ele falou, olha, o que eu produzo mal dá para o que eu tenho que gravar. Mas eu recebi, né? Aí falou né, a história. E realmente, né, assim, a gravação dela, de ambos. Mas a gravação dela, assim, é maravilhosa. É, né? Assim, assim, mas para mim... não é coincidência. Por que ela foi ligar para Almir? Que é, né, agora ele é mais conhecido. Mas na época ele era bem pouco conhecido. Né? Para mim, são esses recados, né, assim, que a espiritualidade vai transmitindo também pelo mecanismo do sono e sonho. Eita, temos que fazer um intervalo, hein, Cris? Mas deixa eu falar rapidinho quem está ligado aqui com a gente, o Iramir, lá da Bahia, Salvador. Um grande abraço para o Iramir, Alessandra Martins, aqui também Cristo e dando um bom dia aqui, o doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, a Miriam Yui também, um excelente domingo, o Arnaldo, o professor Arnaldo Dalpino, né? Ele perguntou aqui o que é desdobramento, mas aí já foi explicado, né? Assim falar, né? Desdobramento é você sair, né? Quando você dorme, sair do corpo e ficar andando por aí. Existe também o desdobramento que não é sono, né? A pessoa acordada, ela se desdobra também. José Magalhães, né? Tá lá em Atlanta, nos Estados Unidos também. Um abraço dele, da Cristi e do Pedro, filho deles. O João Paulo Gonçalves, lá do TA, Templo Espírita, Amor e Redenção, de Paulista, Pernambuco. Piero, nosso irmão Piero, agora que é gerente do Banco do Brasil, lá em São Paulo, agora. Né? Colega da Cris. Agora ele foi. Exatamente. O Marcos Sugai, nosso amigo Marcos Sugai, mandando um abraço aqui. A Gisele Lacerda, dela, do Rivail e do Marlon Brando também. Diz que está esperando a gente lá em Itaberá. A Érica Leandro também dando um bom dia aqui. Professor Arnaldo também. Quais as relações entre sono, sonhos e desdobramento? Isso aqui também já foi falado, né? A dona Maria Alexandrino, a Bessa, né? E A.L.S. Bessa, dando, é lá de Araruama, Rio de Janeiro, dando, mandando um abraço aqui também, dando um bom dia. O João Ramalho, bom dia também. A Catarina Souza, é, aqui também. O Leandro Ribeiro, dando um bom dia. Alexandrino Querido também, um bom dia. O Enio de Azevedo Maia, lá de Juiz de Fora. É, desejo a todos um bom programa. A Ingrid e Fabiana, dando um bom dia também. O Christie, é, eu tenho muitos sonhos, já sonhei com a colônia do Enlevo, sem saber que ela existia. Quando descobri, fiquei surpresa e grata por saber que mais pessoas estiveram lá. Legal, você vê? É, fez uma visita lá à colônia. Isso aí é muito legal. A gente sempre visita colônias, né? Mas é, lembrar, assim, nunca ter visto e lembrar, né? É muito legal. A Cleide Bessa também, dando um bom dia. O Daniel de Mello também aqui. Valdeci Braulio, então a pergunta a gente faz depois, a do Valdeci, tá bom? É, o Edson Andrade também, dando um bom dia. A Arlene Carvalho também aqui, dando, lá do distrito, acho que ela colocou DF, deve ser lá de Brasília. A Vilma Aparecida, é, bom dia. A Aline Renault, a Sueli Castelo Branco, todos dando bom dia. A Fabiana Kraus também, a Catarina Souza. Eu tenho essas ideias e como não tenho o hábito de, do caderno, eu não consigo lembrar. Põe o caderno debaixo do braço e na cabeceira da cama, viu, Catarina? Põe aí, porque geralmente a gente sonha, quando a gente sonha, quando a gente acorda, a gente está lembrando de tudo. Aquele sonho ruim, você não anota, não. Deixa, esquece dele. Deita lá e esquece. Faz um Pai Nosso, né? E dorme de novo. Agora, quando for bom, se for da Mega Sena também, você já manda pra gente os números aqui, quem sabe se vai dar certo. Só que não fica acreditando muito não, que tem espírito que quer enganar a gente, né? Encontra com a gente, passa os números, mas não tem nada a ver. É, a Belco Menezes aqui também está fazendo uma pergunta, depois a gente faz a pergunta. Vamos fazer um intervalo, Cris? E vamos colocar a música aqui, Sonho. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Mentalize o mestre irmão. estou aqui com o engenheiro Eduardo Borges, que é voluntário da Seara, do Centro Espírita Seara de Luz, e também um dos coordenadores da Feira do Livro Espírita de São José dos Campos. É de Anápolis, Goiânia, Jorge. E eu fiquei sabendo que Palmelo, lá em Goiás, mas... é a cidade mais espírita do Brasil, né? Ah, houve uma época que Palmelo era 100% espírita, né? Agora não é mais, mas é, a atuação, né? Jerônimo Candinho, né? Assim, Jerônimo esteve com Eurípides e se mudou, fundou Palmelo, né? Então... é porque a cidade de Palmelo é considerada a cidade mais espírita, não é mais? Não, ainda é muito, né? Assim, é, faz bastante tempo que eu não vou lá, viu? É ruim. Mas é, é que houve um tempo que quem morava em Palmelo era espírita. Mas também a população lá... Ela foi fundada por espíritas, né? Foi, é Jorge Candinho. É, é mais que isso. É, acho que está mais para 20 mil. 20 mil? É. Ué, então na internet tá errado, então. 20 mil? Eu diria mais para perto de 20 mil do que 2 mil. É uma cidade pequena, mas não é tão pequena. É que ela foi fundada, né, por espíritos, foi. Né? É isso. Mas, ô, Rodrigo, só por uma curiosidade, o que você está fazendo lá em Brasília, cumprimentando os ministros lá? Eu nada. Né? Eu nada. Nada? Mas você estava fazendo média, Eu nada. É. Quem vai comprar se eu tiver depois eu, daquele povo lá? Se eu falar, vou ter que... Tava trabalhando, pô. Eu trabalho viajando. Trabalho com aeroportos, né? Era o ministro. Tem gente que trabalha fabricando um ônibus aéreo, tem gente que trabalha na rodoviária aérea, né? Eu trabalho na rodoviária. Mas o Eduardo, como é que pode um engenheiro do ITA, mecânico, que gosta de coisa exata, se dedicar ao espiritismo? Porque antigamente tinha quase muitos alunos do ITA frequentavam a nossa Seara Espírita Bezerra de Menezes. Nós tínhamos até uma mocidade lá que era alunos do ITA. E depois foi sumindo, né? Inclusive o Albert era um desses garoto, né? Ah, primeiro, um abraço ao nosso amigo Albert. Acho que, Rui, assim, são os interesses, né? Assim, realmente interesses espirituais, né? Assim, toda vez que eu penso sobre a minha trajetória, porque eu era menino, eu era apaixonado pelo avião. Então, o fato de eu ter vindo para São José, né? Assim, e esse passado também, né? Eu mencionei, assim, eu sou de uma família espírita e... particularmente, né, assim, a minha avó, essa que conhecia Eurípides, ela tinha uma ação decisiva no movimento espírita em Anápolis, apesar de ser uma pessoa muito simples. Ela não tinha formação de escola. Ela sabia ler e escrever, mas ela não frequentou a escola. Mas, assim, por conta, assim, da atuação muito ampla que ela teve, o que acontecia é que, assim, eu, às vezes, tentando resumir, eu digo assim, presença luminosa na minha vida, até hoje. Ela já desencarnou, mas muitas vezes eu sinto a presença dela, né, assim, ao meu lado. Ela já declarou na reunião mediúnica, né, que está junto comigo nas palavras, eu acho que... E assim, a beleza disso, né, era só para dizer, assim, então... para mim, assim, no planejamento reencarnatório já tinha essas questões, né, assim, da ligação com a doutrina espírita e com o trabalho. E assim, uma história um pouco comprida, né, mas assim, eu tinha uma facilidade, assim, estranha, né, assim, na época do segundo grau, assim, para física e matemática. Foi isso que me levou, assim, não, eu vou fazer engenharia. E aí o ITA era uma opção, né, assim. Então, mas você está na Embraer há quantos anos? 38 anos. 38 anos de Embraer? É. Eu me formei em 86, fazendo a conta melhor, 39. E em janeiro de 87 eu estava começando a trabalhar na Embraer. E desde lá até agora estamos... E você viaja entrou com muito. Entrou com o motoboy, né? Entrou hoje com motoboy. Menos, né? Sim, eu sou... Office boy, né? É. Você vê que o cara tá fora da linguagem do passado, né? Já tá bem aqui na frente. Em vez de falar office boy, ele falou motoboy. Motoboy é coisa moderna. Hoje menos, assim, obviamente, de vez em quando eu faço encontros com operadores fora do país, mas... Antes, assim, quando eu estava no desenvolvimento de novos aviões, era mais frequente, né, que eu estava fora do país. E, só para constar, né, eu sou o gerente de engenharia para os aviões da série da comercial. Uma das unidades de negócio é a aviação comercial. Eu sou o gerente de engenharia desse avião. Mas o que, que seria... Aviação comercial. Só para... São, eu acho, talvez, assim, explicar, né? Assim, nós temos três áreas, assim, que desenvolvem aviões. A executiva, a defesa e a comercial. A executiva são os aviões executivos, né? Assim, em geral, indivíduos ou companhias que usam aviões realmente pequenos até 20 passageiros. O Phenom é um deles. É um deles. O Phenom 300, eu fui o gerente que fez o desenvolvimento do avião. A defesa, né, então, o Tucano, o KC, né, agora o caça Gripen, né, faz parte dessa área. Agora tem um aí, que foi agora, lançado agora, um avião... Esse de guerra, de defesa, né? Não é o KC? O KC-390 ele já tem já há um tempo, né? Assim, ele sempre tem novas versões, sempre, né? Assim, porque são os pedidos das diferentes forças aéreas. A gente está no desenvolvimento, né, do que a gente chama o EV, né, que é o veículo elétrico, né, de decolagem e pouso, é o eVTOL. Vai ser lançado quando? Ele está em desenvolvimento, né? Então, assim, a expectativa é em 28 ele seja... O ano de 28. 28 a gente entra em... Está em processo de certificação? Entregas. Está em processo de certificação? O termo correto para a gente falar o que está acontecendo, ele está em desenvolvimento. Né? A certificação é quando você completou o desenvolvimento, agora você vai mostrar que ele atinge, né, os critérios. Isso ainda está no nosso futuro. E a área comercial que você gerencia? Então, só para... Eu gerencio a parte de engenharia. Só para... Né, só para, assim, alguns exemplos, né? O E1, o E2... O E2, eu fui gerente de desenvolvimento dele. E a parte da série, então, assim... você começa a entregar, então, a solução de problemas, o desenvolvimento de novas funções, fica conosco. Então, se a gente olhar... O Embraer 110, o Bandeirante, o Embraer 120, o Brasília, 121 Xingu, 145 e a família toda, 145, né, 135, 140, depois o E1, né, o 170, 65, C90, 95, o E2, que na operação nós temos dois, né, que é o C90, 95. Esse E2 para quanto passageiro? Ele tem versões também, mas a maior versão é o C95 com 146 passageiros. 146? A maior versão é. Ele é mais utilizado para regional? Ele é chamado dos, em inglês, né, o small narrow body, que transcende um pouco o regional, né? Assim, nós temos uma companhia canadense de nome Porter. Ela está fazendo voos entre Vancouver e o México, México City. México? Então, voos de 6 horas. Isso é além do regional, assim. Uhum. É por isso que a gente chama assim, é o small narrow body. Evidentemente, como é um avião menor do que C-37, A-320, ele atende também, assim, pernas curtas, assim, hora, hora e meia, né? Acho que nós temos o caso do E1, que o voo é de 45 minutos, né? Assim, é... Mas, assim, é a área onde nós atuamos, né? Assim, são os aviões de transporte. O Rodrigo, ele falou, né, assim, da rodoviária, da comparação com a rodoviária. É, a gente fabrica esses ônibus aéreos. Ônibus aéreos. Os busão, eu chamo de busão aéreo, né? Qual que é a tradução da sua concorrente lá da Airbus? Busão aéreo. Airbus, é verdade. Eu realmente não tinha me atentado para isso, mas... A tradução literal, a tradução, né? Se você... Mas e como é que você consegue... Eu queria muito ir num jatinho, né? Mas eu não dá ainda, não dá. Eu não tenho ainda dinheiro para pagar o táxi. O táxi eu não tenho ainda dinheiro. E como é que você consegue ser espírita, engenheiro... Pai de família. Assim, fazendo as priorizações, né? Assim, e é uma questão real, Rui. Né? Assim, você fez uma pergunta bastante pessoal, mas é assim... Porque muita gente me faz essa pergunta. É tentando usar todo o tempo disponível, né? E assim, quando eu me pergunto, sabe o que eu me respondo? Eu posso fazer mais. É assim, porque quando eu me pego assistindo TV, assim, né? Às vezes o jornal não está produzindo, né? Assim, e se você me perguntar assim, podia ser mais? Pode, não tem dúvida que pode ser mais, né? Não, é que nós recebemos muita crítica dizendo que o espírito é tudo meio doido, meio louco, aquela coisa toda, né? Tem muita gente que fala que a gente acredita em coisas que nem... Hoje nós estamos falando de sonho e sono, né? Tem muitos que não acreditam nisso, né? Então, mas é uma questão, né? Assim, tinha uma brincadeira que já me fizeram essa pergunta. Você mexe com essas coisas? Então, eu mexo com essas coisas. E assim, um pouco diferente, né? Assim, a gente falou hoje, né, assim, na questão do sono e sonhos, e em particular, né, eu abordei a questão de Freud. Eu acho que a doutrina espírita, ela veio explicar melhor, né, o que é o ser humano, né? E aqui a gente só, assim, abordou um aspecto, né, assim, da questão dos sonhos e sonhos. Mas, assim, ela traz um modelo lógico, né, assim, e que explica coisas que a gente fica assim... A gente falou agora há pouco, né, Leibniz e Isaac Newton. Assim, quando você entende o que pode ter acontecido, mas é lógico, né, assim... A gente estava falando sobre música. Beethoven falava isso, né? Assim, ele é como se ele recebesse. Ele falava isso. Como recebesse... Mozart, com 5 anos, já era um gênio de música. Beethoven, ele foi precoce. Mozart foi assustadoramente precoce, né? Assim, e aí, com outro fenômeno envolvido, né? Assim, o passado. Mas, assim, Beethoven declarava que ele escutava dos céus a música que... E assim, eu até não gosto de falar muito sobre isso, Rui, porque eu fico realmente emocionado. Assim, eu escuto a Nona Sinfonia e eu fico assim, que coisa divina. E assim, se você pensar que ele estava completamente surdo quando ele compôs... Então, assim, me faz acreditar, assim, que tem mais, né, assim, do que a ação material, né, assim, tem que, quando ele desencarnou, os anjos vieram buscá-lo, porque era um deles, né, assim, que estava aqui traduzindo... Lá na Revista Espírita fala, né, da Mozart também, né, então ele sabe pela Revista Espírita já se sabe que ele era um espírito evoluído, né? Então não era nenhuma novidade isso. Ele era um espírito que veio de Júpiter, né? De outras esferas. E você pega Chico Xavier, né? Você traz lá, você pega lá Alcione, né? E aí você pega o livro lá, Renúncia, aí você traz, você vê um exemplo, né, de trazendo do lado da música, né, que ela trabalhava lá naquela constelação de Sírios, né? Isso. E aí ela traz ali como a música faz parte presente em espíritos evoluídos, né? Trazendo nesse contexto do Mozart, né? Você foi muito feliz na lembrança de Alcione, porque ela fazia parte, né, do grupo de espíritos, porque ela reencarna no período da fundação dos Estados Unidos, então é século XVII. Século XVII foi marcado pela Renascença, só para a gente lembrar. Então, esses espíritos que a gente mencionou vieram nesse período, né? Assim, nós tivemos assim, um avanço muito grande, né? Assim, na música, nas artes em geral, na ciência, né? Assim, espíritos luminosos, o próprio espiritismo, né, que uhum. veio na sequência. E aí, né, assim, ela fala, né, assim, que ela fazia parte na abertura do livro, de espíritos que trabalhavam para trazer, né, a música, e você lembrou muito bem, né, de Sirius. Ou seja, ela era possivelmente um espírito muito luminoso. Provavelmente. Certamente, desculpe. Mas, né, se dedicou ao resgate, né, para quem se lembra, de Pollux, né, que aqui na Terra foi o Padre Carlos na história do romance. Tem uma perguntinha aí do Valdeci, não tem? Valdeci Baldo pergunta para você. Poderíamos dizer que durante o sono podemos acessar uma, duas ou até três dimensões além da nossa? Tudo vai depender do nosso grau de evolução? Então, né, a palavra dimensão, uma coisa evidente, né, assim, é que nós acessamos a dimensão espiritual. E também, né, a gente falou de vários episódios, inclusive o de Ismênia, que era mais assim, para... Bom, primeiro para a gente colocar, né, assim, o que está na literatura, mas também tipifica, né, o fato de que os espíritos ajudam o encarnado a fazer lembranças, né? Assim, no caso, a outra existência. E como eu disse ali, Ismênia, ela se tornou a Ismênia de outrora, né? Durante o episódio vivido no plano espiritual. Se você chama de dimensões isso, bom, aí você acessa o que a espiritualidade colabora, né? Para você fazer a lembrança, eventualmente mais de uma. Mas aí, com toda a segurança, né, assim, eu poderia dizer que você acessa a dimensão espiritual. Não tem dúvida. A própria mãe de Chico também, né? Mãe de Chico Xavier. A mãe de Chico não, a mãe de André Luiz, né, que ele conta no livro. Ela não está no mesmo plano que ele. Exato. Né? E assim, tentando usar o mesmo episódio, né, assim, porque assim, ambos estão na dimensão espiritual. Só que ela está num outro patamar. Né, assim... Inclusive, ela é muito interessante, né? Assim, eu não quis abordar isso, mas os espíritos sonham. Os espíritos desencarnados sonham, né? Porque ele, depois da primeira noite de trabalho nas câmaras da regeneração, no livro Nosso Lar, ele narra, ele sonha com a mãe, sonha. As pessoas pensam que ele encontrou com a mãe. Na realidade, o encontro dele foi em sonho. Ele estava dormindo. Né? Ele fala no livro, né, assim, ele tinha consciência de que o veículo espiritual havia ficado nas câmaras da regeneração. Mas ele se encontra com a mãe. E é muito bonito, né, porque ele fala assim, eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar do mundo. Era a mãe chamando, André. Né? Então, se a gente chama isso de dimensões, sim, você pode ter acesso, né, a outras dimensões. Eduardo, você queria falar sobre, assim, não exercício, mas como que a gente poderia tornar nossos sonhos bons, né? Como que poderia, assim, eu me preparar para dormir, alguma coisa disso, muito fazer bem. Prece, tudo, né? Muito bem, Jorge, assim... mais uma vez, né, assim, muito ligado, né, assim, à questão da vivência, né, assim, que a gente... Ela traz uma técnica, eu posso chamar de técnica, e essa técnica, ela chama de o programa de sonhos bons. Né? Aí o que é isso? A gente usar tudo que a gente falou aqui a favor, a nosso favor, né, E a questão, né, assim, ela começa assim, bem simples. Você, todos nós, né, assim, a média humana é de passar entre 6 a 8 horas por noite dormindo. Alguns muito ocupados dormem menos, mas 6 a 8 é uma boa representação aí de todos. Isso significa, né, só para fazer uma conta rápida, que você passa um quarto a um terço do seu dia dormindo. Se você extrapola para a sua vida, né, assim, eu tenho mais que 60 anos. Se for 60, um terço ou um quarto significaria 20 anos a 25 anos que você está dormindo. Né? Passar 20 anos dormindo é bastante. E aí, é assim, ela faz uma pergunta, provocação, né? Assim, você poderia usar esse período a seu benefício? E a resposta natural é pode. E eu queria explicar bem, né? Assim, 5 minutos eu consigo explicar o programa dos sonhos bons. E ela fala, né? Assim, todos nós temos dificuldades e questões que nos atormentem. A espiritualidade pode nos ajudar com esses pontos, né, assim, que nós passamos por dificuldade? O filho que traz um problema, ou o cônjuge, ou o parente, ou o trabalho, assim, nós temos problema. Ou questões, né, assim, eventualmente, né, assim, hoje nós abordamos sono e sonhos. Eu posso pedir para a espiritualidade me inspirar? Pode. Não tem absolutamente nada de errado, está tudo certo, né, fazer isso. Então, nós temos, eu vou chamar assim, de questões. Então, ela fala que, assim, dependendo de como você enxerga, são 4 ou 5 passos. O primeiro é você pensar sobre o que você quer ser orientado. Assim, qual é o ponto, né, que você pede ajuda à espiritualidade. Depois, ela fala assim, você semeia ideias positivas. A literatura espírita é cheia, né, assim, por exemplo, a série Fonte Viva, né, assim, só para dar um exemplo, assim, você lê um capítulo, não precisa mais que isso. Você poderia se deter na frase que abre o capítulo, assim, você medita sobre o que ela te traz. Você está colocando conteúdos positivos na mente. Depois, você faz o programa, né, de autoconhecimento, que é a proposta da pergunta 919. Né? Assim, na resposta de Santo Agostinho, você se pergunta, né, se tem algo que você precisa acertar do seu dia. E depois, a prece. Né? Então, assim, feita a prece, dormir. Assim, o resultado é bastante simples, porque, assim, quando você se movimenta já se focando, né, assim, qual é o problema que eu quero resolver, você já fez o convite para a espiritualidade que te ajude. A prece, o movimento, né, do autoconhecimento e a leitura, eles são passos preparatórios, né? E depois, assim, fica a certeza que você se encontra, né, assim, com esses espíritos amigos que vêm te orientar. Ou seja, você ganha de um quarto a um terço da sua vida, assim, produzindo mais, né? Assim, a gente fez a brincadeira que é possível fazer mais. É possível, você tem a noite inteira que você pode continuar trabalhando desse jeito, né? Assim, trabalhando, aprendendo. E ela fala algo muito relevante. Né, se você consegue desse jeito decifrar certas questões angustiantes ou enigmas através desse processo. E mais, fazer o seu aprendizado. E, por fim, né, ela fala assim, não aguarde milagres de ocasião. Ou seja, esse é um processo. Assim, você vai ter que investir nele o seu tempo. Né? Significa assim, você vai fazer isso várias vezes. Quando você faz, a certeza que a gente tem que ter é que quando você investe o seu tempo na existência, você cresce. Né? Assim, porque você está evitando... Lembra do encontro na Cidade Sombria? Uhum. Não vai ter. É assim, porque você está se preparando, pedindo a ajuda, né, da espiritualidade amiga para que te acompanhe, né? Que você faça a boa escolha, né, assim, da boa companhia. Né? Assim, parafraseando, né, o dito popular, diz-me com quem tu andas e dir-te-ei quem tu és. Né? Mas é isso, né? Você pede a boa companhia e eles naturalmente te atendem, né? Eles não estão não são serviçais. Você pede, eles se aproximam de você por sintonia, né? E por isso eles estarão junto com você naquelas horas de sono. Portanto, muito valiosa, né? Assim, a ideia, e só para quem quiser, ela chama, né, o livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Programa dos Sonhos Bons. Né, assim, é um item do livro. Muito interessante. O livro todo é muito interessante, mas o item, né, assim, muito bom. Rodrigo, vamos no momento de Gavale, que nós fizemos agora há pouco, tá, né? No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Tema que eu coloquei hoje aqui, tinha um tema de sonhos aqui, mas eu não sei se era falando de sonho ou sonho da vida, coisas que você quer realizar, né? Aí a gente podia colocar uma coisa muito fora. Mas aí eu coloquei aqui sobre esse tema e se a morte chegasse, né? Ou melhor, a morte não é o fim. É muito parecido com o sonho, né? E se a morte fosse apenas uma passagem, como um portal para um outro ambiente, para outro local, onde tudo muda, porém continuamos a ser a mesma pessoa? Analisando assim, a morte não seria o fim, o término, o ponto final. Apenas passagem. E se a morte fosse apenas uma viagem? Dessas em que nos despedimos de quem vai para muito longe, sentimos saudades, lembramos sempre, sabendo que o outro está seguindo a vida. Não nos desesperamos, só choramos baixinho de saudades, porque sabemos que não é uma viagem sem volta ou uma partida sem reencontro. Amanhã também viajaremos, e nossos amores, nossos amigos, estarão no cais do porto para se despedirem e assistir ao nosso embarque. Assim considerada, a morte não seria a separação sem fim, um destino incerto. Seria apenas uma viagem. E se a morte fosse apenas uma mudança de casa? A mudança do vizinho amigo que morava anos ao nosso lado e se foi. É verdade que a casa permanece vazia, sem vida, sem alegria, porque ele não se encontra ali. Nossa amizade já não se faz no contato diário, nas conversas ao pé do muro. Mas sabemos que ele está em outro lugar, em outro local, em outra casa. Pensando assim, a morte não seria o abandono, o desaparecer, o não existir. Apenas uma mudança. E se a morte fosse o voltar para casa, depois de longa viagem? Dessas onde se percorrem estradas, se visitam localidades, aprendem-se lições e vivências acontecem. Então, o término da viagem seria a alegria do viajor que retorna para o lar, enquanto outros companheiros de viagem ainda têm trechos a percorrer. Trechos que logo mais eles também concluirão e estarão conosco. Por esse ângulo, a morte não seria a conclusão, o epílogo, o fechamento de uma história. Apenas o retomar da vida em outras paragens para mais um capítulo. Em verdade, assim é a morte. A mudança, a passagem, a transição, a viagem ou o retorno. Mas todos continuaremos. A vida prossegue tão ou mais pujante, mesmo quando a consideramos encerrada. Isso porque não somos o corpo físico que um dia abandonaremos. Ele é apenas a vestimenta física em caráter de empréstimo pela providência divina, a fim de vivenciarmos as lições de que carecemos. Concluído o que aqui viemos fazer, apartamo-nos dele e prosseguimos a viver. Por isso, a morte não deve se constituir na dor pungente do adeus, apenas nas saudades do até logo. Além disso, não permanecemos isolados totalmente de nossos amores que nos antecederam na saída do corpo. Eles comparecem em nossos sonhos, nos visitam para amenizar as saudades, ou para nos aconselhar, ou nos atender em alguma circunstância. Quantas vezes demonstram suas presenças invisíveis com um abraço caloroso, palavras doces que nos levam a recordá-los, senti-los, emocionando-nos até as lágrimas. Dessa forma, se as saudades nos apertam o coração, tenhamos paciência. Não tarda o dia em que todos aportaremos no lado de lá, a fim de continuarmos a vida, sepultando definitivamente a morte. Eduardo, o que que você poderia falar dessa mensagem para a gente? Primeiro, que bela mensagem, né? Mas acho que, né, o destaque, né, assim, da interação do plano espiritual com o plano físico, mas acima de tudo, a morte não existe, né? Assim, que só existe a vida. Essa é uma das questões, né, que a doutrina espírita nos apresenta, de que a surpresa dos que partem é o deparar com a vida que continua. Bacana. Vamos encerrando o momento de Gavale, Rodrigo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Então a gente está no momento agora dos aniversariantes da semana. Lá na Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos no dia 12, hoje, o Gabriel Figueira. No dia 14, o Sebastião Varoto. A Antônia mandou uma mensagem dizendo: não vão esquecer do aniversário do Sebastião. Eu estou aqui em Barcelona e estou indo para Munique. Você viu? Olha só. Até parece. Que beleza. É tão fácil para eles, né? Para nós, para ir para Paraibuna já é de ver. Paraibuna. Um grande abraço no Sebastião, um grande abraço na nossa querida Antônia, que está na Europa passeando. Dia 12 hoje, quem faz aniversário é a Isabela, minha neta. Faz aniversário hoje, está fazendo 12 anos. Hoje também quem faz aniversário é o Dr. Bellini, lá da casa da Marcela. Como o Rodrigo, como o Rui falou, dia 14 eu tinha um Varoto. Adolfo, sumiu daqui, Adolfo pra não fazer festa. Tem o Adolfo Mazala também. Vai fazer festa na Alemanha. O Adolfo Mazala também, dia 14. Ah, legal. Você está aí, não, tá aqui, não tá aqui não. Não estava aqui não. É bom você falar que a gente coloca aqui no nosso quadrinho. Adolfo Mazala. Só gente boa faz aniversário dia essa 15, semana. Quem faz aniversário é o Rodrigo Costa. O Tião falou que ele não podia Ele não podia estar aqui para fazer festa, mas o Rodrigo vai fazer. Ó, e tá, né? todo mundo convidado para minha festa de aniversário. Vai ter comes e bebes lá na Câmara Municipal, né? Dia 15. Vai ter lá o dia de Kardec, né? Então tá todo mundo convidado para ir lá comer. Dia 16, quem faz aniversário? Não, dia 15 também é o Nuno, né? O Nuno português, o Nuno, nosso. É, que é responsável lá pela página lá do Amigo do Chico. Dos Amigos, né? De Chico, é. Das obras originais de Chico, né? As obras, resgatando as obras originais, né? Os pesquisadores que estão aí levantando aí as obras originais sem as adulterações aí realizadas pelas editoras aí. É, dia 16, quem faz aniversário também é o Geraldo Lemos, Geraldinho. É, dia 16, né? Dia 17, seu Rodolfo Alexandrino também disse que vai ter uma festona, porque faz ele e faz o Rogério dia 18. Seu, Rodolfo, seu Rodolfo e o Rogério Alexandrino. Aí, ó, que faz parte da história lá, né? Uhum, é. Legal. Rogério faz dia 18. E pronto, dia 19 é domingo que vem, o Nabucodonosor, nosso amigo Nabuco, faz aniversário, mas domingo que vem a gente fala do aniversário dele de novo. Então aí, ó, junta todo mundo pra comemorar dia 15. Não, lá você já na, viu a quantidade de lá gente na Câmara Municipal. A quantidade de gente faz, importante que faz aniversário em abril, vou repetir aqui, ó, dia 2, Chico Xavier, super importante. É, dia 8, Ari Rangel, olha só. Ó. Ó, dia 15, Rodrigo Costa. Não, mas aí não é importante, aí é só... Dia 16, aí é, aí é erro de percurso. Né? O senhor Rodolfo, dia 17, aqui. Nabuco, dia 19. A Ivanilde, da Mãe Maria. Faz. Dia 22. E o Jorge Reis, faz quando? A Fernanda Cassal, da Casa Marcelo, dia 25. Dia 29, o Jorge Reis. Aí, ó. Jesus, dia 30 de abril. É 30 de abril? Nasceu? Estão pesquisando, porque disse que não foi em dezembro nem nada. Ah, tá. 30 de abril? Semana que vem, uma pesquisa, né? Uma pesquisa aí que estão fazendo aí nos... Caramba. Entendeu? Juntar todos os pessoal do mês de abril e fazer uma festa só. Né? É, né? Então, ó, que 9 meses atrás o negócio é... Aqui a Letícia Pereira de Andrade diz que a filha dela, Marília Paiotti, faz aniversário no dia 15. Isso, legal. Então, aí, já está convidado aí para o evento da Câmara, né? Só. O evento da Câmara está... Tirando o Rodrigo, né? Mas ninguém é perfeito, né? Também você não pode exigir também. A espiritualidade fala assim, o que que tem para usar? Então tá, usa o que tem, está disponível aí. Vamos lá, o que que tem para fazer em vez de ficar falando bobagem? A gente tem agora o sorteio, né? Então vamos lá para o sorteio. E no dia 18 de abril nós temos o lançamento de um livro de Espíritos. Há 169 anos do livro Dos Espíritos. Né? E lembrando que dia 15 nós temos lá na festa Câmara lá na Municipal. Câmara. É dia de Kardec? Fala o dia de Kardec. A lei é dia de Kardec. Uhum. Mas era para ser. Porque o Kardec nasceu no dia 18 de abril, né? Com o livro Dos Espíritos, né? E o palestrante é o Pierre, né? Pierre. É, da Federação Espírita Brasileira. Vamos ver se nós vamos encher a câmara lá de espírito. É verdade. Tá 200 lugares reservados. Vai ter salgadinho? Vai. Então tá garantido. Tá garantido, vai lançar. Só não vai ter o bolo da Antônia, né? Porque ela tá viajando, mas então tá vai, bom. Vai lotar lá. Então, ó, pessoal, tá todo mundo convidado pro meu aniversário aí na Câmara Municipal daqui de São José dos Campos. A partir de que horas? 19 horas. Então, 19 horas. Uma palestra do PR, já pensou? Aí é adicional. Aí é adicional. Então, o pessoal vai para o aniversário. A apresentação vai ser do Orlando, né? José Aparecido Orlando. Também adicional. Que tem três nomes próprios, né? José Aparecido Orlando. Exato. E aí, então, o principal é a comemoração, né? Uhum. Do dia de Kardec, lógico. Nós vamos fazer no dia 15, porque dia 18 cai no sábado, né? É. Então, ele preferiu fazer no dia 15. Exatamente. É um dia especial aí para comemorar o meu aniversário, pelo menos um passe em branco, né? Pelo menos vai ter uns salgadinhos aí para comer. Gente, a gente, vamos pro sorteio. Vamos lá pro sorteio. Então, com oferecimento aí da livraria Casa do Caminho, São José dos Campos. A gente já atualizou, né, os horários, né, Jorge? Lá na nos comerciais. O atendimento lá da livraria, né? Exatamente. Então a gente já atualizamos. Eu vou colocar aqui. Deixa eu voltar aqui. Colocar aqui para vocês. Vamos ver se o som sai dos tambores agora. Mas a gente vai sortear que primeiro vai ser sorteado livro. Primeiro? Primeiro o livro. Uhum. Tá? Então a gente sorteia primeiro o livro. O livro Contos e Causas. É, exato. Depois a gente fala da caravana. E a gente. Deixa eu só ver aqui se tá funcionando esses tambores aí. Não, aqui não. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver se aqui vai. Também não. Então os tambores não estão funcionando. Então vamos direto para os. Então o livro aí, Contos e Causos. Então quem ganhou, né? Então a gente vai agora tá sorteando aqui para vocês. Depois a gente descobre por que não tá indo o som. Mas foi o Paulo Moreira. Paulo Moreira que ligou pra gente aqui. É daqui de São José dos Campos. Que ganhou o livro, né? Então, Paulo Moreira da Silva. Só pedir pro Paulo dar uma ligadinha pra, aqui de novo pro Silvio pra passar o endereço. Né? Que aí o Silvio leva pra ele. Né? Legal. Agora a gente vamos para o sorteio. Dos dois ingressos do teatro hoje, né? Do teatro lá no Colinas. Eu não tenho o horário aqui. Você tem os detalhes, Jorge? Hoje é 19h30. Tá, ou 19. Então tá, vamos aqui, lá. Aqui, esse a gente vai sortear dois, né? Vamos sortear dois. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho. Minhas câmeras. Deixa eu aparecer aqui enquanto. Só ver se eu coloquei dois. Não coloquei. Que ligaram aí. Dois. Aí. Então agora vamos colocar lá para sortear. Né? Então quem ganhou, ligou pra gente e quis participar do sorteio do teatro, foram aí sorteado a Miriam Yui e a Vilma Torres, ó. Bate recorde aí. É só ligar que ganha, né? A Mira também participa de todos os domingos ouvindo o nosso programa e ela grava o nosso programa, viu? Olha só. E a Vilma também. Todo domingo tá aí. É. Que legal. Então, não fala pra ela que não tem necessidade de gravar mais, não. Fica no YouTube. É só olhar no YouTube que tá lá. Tá lá gravado. Ou no podcast. Lá no, tem a ata do programa também no tem. Site. Fala, não, mas eu gosto Espírita. Só de ouvir. Mas também ouvir também tá lá também, né? Mas tem pode continuar programa, gravando, você tá brincando. O pessoal gosta de gravar no aparelho dela e gosta de ouvir no aparelho dela, então grava lá. Então foi o Paulo que ganhou, tá certo. E aí tá aqui também do sorteio. E como é que elas fazem para pegar o convite? É lá, na portaria lá vai estar lá. Tá legal. Só dá o nome lá, procura o Rodolfo lá. Procura o Rodolfo, acho que na bilheteria vai estar falando, vai estar lá à disposição. Rodolfo, que a gente já vai passar. Nós vamos passar o nome Rodolfo. Já pro Rodolfo agora. Pro Rodolfo, né? Pra estar lá o nome lá. Legal, bacana. Eu queria falar também lá da caravana, tá? A caravana de luz, Vivência Espírita. Então vai ser dia 3 a 7 de junho. A gente tinha parado de divulgar aqui porque já tinha completado o ônibus, né? Então houve duas desistências, então tá abrindo aí a possibilidade para vocês se inscreverem ainda. Então, quem quiser ir nessa caravana, que a gente vai lá visitar Santa Maria, Conquista, Sacramento, Uberaba, a gente vai passar por Perópolis, né? Conhecer toda a história lá do Chico, conhecer a história de Eurípides Barçanuvo, como foi comentado aqui. Então, todos esses espíritos aí que trabalharam aí para a doutrina espírita consolidada. No século que nós estamos, né? Foi graças a esses baluartes da doutrina espírita. Então a gente vai fazer essa caravana do Vivência Espírita dia 3 a 7 de junho, lá no feriado de Corpus Christi, e está aberto para vocês se inscreverem, né? Tem duas vagas apenas, tá? Então entra aí caravana, só um minuto, caravana ponto Vivência Espírita .org. Então coloque aí caravana.vivenciaespirita.org para participar da caravana, tá? Então ela é a preço de custo. Então a gente conseguiu ratear todos os custos, por isso que é preciso aí com todos participando aí com 100% do ônibus. Então deixa aí aberto para vocês. Tá certo? Obrigado. E vamos para a imagem, né? Já vou mostrar a imagem da... tem a hora da dica, né? Mas antes da gente ir para a hora da dica, já que o Jorge já está invertendo aí aniversário e tudo também, eu inverto aqui também, né? Então, é a imagem da inteligência artificial que foi criada aqui durante o programa, né? Não tem cadeira, para o Jorge não reclamar. Mas estão bonitinhos. Peraí, deixa eu ligar. Os móveis hoje estão bonitinhos. Estão E aí a gente... A meia tá certa dela. E a gente abre aí pro... O Jorge fica procurando os detalhes. Pra gente. Ele Eduardo, fica procurando os detalhes. Pro Eduardo comentar pra gente, Eduardo, o que, que você achou aí da imagem criada pela inteligência artificial. Já está no nosso Instagram, tá, pessoal? Vocês não estão vendo bem, então eu vou colocar nosso Instagram aí, Vivência Espírita. Bom, primeiro ela tem tudo a ver, né, com o programa dos Sonhos Bons. Tudo. Exatamente tudo, né? Assim, o livro, a presença espiritual, a pessoa que se prepara para dormir, né? Então, acho que fica a mensagem, né? Assim, que nós podemos sim usar esse período ao nosso favor, aí a favor do nosso crescimento, da solução, né, das dificuldades que todos temos, né? E aí a espiritualidade amiga está sempre presente, né? Assim, nos... O Carlos Alberto Pastorini, no livro Minuto de Sabedoria, ele tem uma frase que diz: vivamos acordado no bem, que os nossos sonhos serão belos e bons. Verdade isso? Ah, beleza, né? Assim, é a nossa preocupação, né? Assim, a gente falou, né? Assim, qual é o nosso foco do todo dia? Esse foco, ele sobrevive, né? Ele vai junto com no nosso desprendimento, no nosso sonho, né? O nosso sono e sonho. E aí, os espíritos que se afinam, né, com essa ideia, prosseguem conosco. Por isso que recomendo as pessoas não verem aqueles filmes de horror, de terror, porque terão a companhia... O seu sonho. Assim, eu tentei falar rapidinho, né, sobre isso quando eu mencionei, né, o tema da vida e da morte, que assim, as imagens que você vê na TV, elas te acompanham, né, elas ficam impressas no psiquismo. E você fica tentando digerir essas imagens. Então, muitas vezes, você, nessa digestão, você... tem o sono, o sonho recorrente, né? Que é isso, né? Assim, você fica tentando processar a imagem. E muitas vezes você provocou com pode ser o som, o filme de terror, ou coisas piores, né? Assim, e aí, assim, você, nessa impressão que você colocou no psiquismo, você atrai as entidades que gostam da mesma coisa, né? Então, outro dia a gente falou sobre isso. Tem uma imagem muito bela na internet que a pessoa está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem, né, parecido com o que a gente viu aqui, um espírito acompanhando. Você, ao ler... você projeta no psiquismo o que você está lendo. Então, os espíritos que gostam da mesma coisa da leitura, eles estão te acompanhando. Identicamente, né, quando você vê esses filmes de terror, de violência, você cria, imprime no psiquismo essas imagens, e os espíritos que gostam da mesma coisa, você pode imaginar que tipo de espírito gosta, eles te acompanham. Eduardo, nós só deixamos de falar aqui da letargia, da catalepsia e do sonambulismo. É isso. São... Vai ter que fazer um programa. Tem que fazer um programa só sobre isso, né? Mas assim, se, né, 2 minutos, né, assim, a gente... pode ficar tranquilo. Falar sobre isso, né? Porque são estados, né, assim, parte, né, dessa emancipação da alma. A gente falou muito rápido, né, assim, que está no livro dos Espíritos. está no mesmo trecho que a gente falou aí sobre sono e sonhos. Porque é assim, são manifestações, né, dessa separação, né, desse desprendimento do espírito e perispírito. Sonambulismo, o nome indica, tem duas palavras, o âmbulus é movimento. Sem muita brincadeira, né, é a pessoa que dorme e anda, né? Mas pode ser dorme e fala, né? São modos, né, assim, do sonambulismo. E muito importante é a alma que vê, porque assim, a pessoa está de olho fechado, né? Eu vi experiências assim, ou melhor, me contaram experiências que a pessoa fazia uma luta, arrebentou o vidro de uma janela, mas ela está de olho fechado. Então, assim, o que está acontecendo é a alma que vê, e num mecanismo anímico, eu não queria detalhar muito isso, mas assim, ela está atuando sobre o corpo, né? Então, o nome disso é o sonambulismo. Kardec vai falar de médium sonâmbulo em outra contexto, né? Mas assim, ainda fica parecido, né? Porque assim, é sempre a alma que vê, a alma que atua sobre o próprio corpo físico. E a letargia e a catalepsia são, eu vou chamar assim, de distanciamentos diferentes entre a alma e o corpo físico. Então, assim, em algumas delas, né, assim, a pessoa tem a aparência da morte. Há casos que o EEG dá isoelétrico, né, dá o traço... Mas a pessoa não morreu, né? Assim, e há os episódios assim, que perturbam, e a gente ainda procura fazer o entendimento, em que a pessoa apresenta uma rigidez muscular, né? Assim, quase cadavérica, né? Mas são resultados desse distanciamento, né, entre o espírito, perispírito e corpo físico. No romance Romeu e Julieta, William Shakespeare, ele mostra uma situação de letargia. Letargia, é que ela pensa, morreu. Isso em 1500 e qualquer coisa lá, né? Já falava sobre a letargia. Assim, não, entre aspas, né, não é uma invenção do Espiritismo. O Espiritismo só deu a explicação, né? Assim, o que é que está acontecendo. E se a gente pega lá no estudo sistematizado da doutrina espírita, tem uma aula específica sobre letargia e catalepsia, mostrando que são fenômenos mediúnicos também, tanto a letargia como a catalepsia. Assim, acho que até vale, viu, Jorge, assim... Obviamente, né, assim, a gente falou várias vezes, né, hoje aqui, né, sobre atuação espiritual. E muitas vezes, né, assim, os espíritos estão conosco e a gente não está se dando conta, né, assim, uhum, sobre o que é o mediúnico. A rigor, eu chamaria de um fenômeno anímico, uhum, porque é a manifestação da alma, mas que pode ter a intervenção dos espíritos amigos ou não, né? Uhum. Pode. E aí ele pode ser classificado dentro do fenômeno mediúnico. Porque, por exemplo, Eduardo, quer dizer, lá na aula tá dizendo que é fenômeno mediúnico, que a gente não tem capacidade ainda direito para poder usar isso aí, para usar. Mas o médium Peixotinho, por exemplo, o Peixotinho entrava em estado de catalepsia, ficava mais de 2 horas e começava a mudar até a cor das unhas, começava a mudar tudo. Ele usava esse fenômeno. Você fala, mas por que que é interessante? Porque eu vejo interessante quando você olha ao contrário. Se o cara tem capacidade para se decompor, por exemplo, ele tem capacidade também para recompor. Por isso que os Jesus, Francisco de Assis, todos esses grandes médiuns, gente, que já passaram pela Terra, ele consegue fazer cura. Porque ele tem essa capacidade de trazer de volta a recompor a matéria, desde que o espírito exista, é claro, né? Eu vou entrar aqui numa conversa, né? Assim, é evidente, né? Peixoto, inclusive, teve aqui no Vale, né? Assim, ele atuou aqui com o Ranieri em Guaratinguetá. E ele ficou muito conhecido, né? Assim, pelas materializações, né? Assim, muitas vezes, né? Assim, ele esteve com o Chico e ele sempre falou, né? Ele vinha aprender com o Chico, né? Assim, como se fosse assim, um irmão mais velho, né? Assim, nenhum sentido de comparar ambos, assim. E algumas vezes ele participou com o Chico nas reuniões mediúnicas. E ele fala de dois fenômenos, e eu menciono isso, Jorge, para dizer assim, eu tenho que dizer, eu estudo a mediunidade faz muito tempo, mas tem certas coisas que eu não sei. Assim, o que, que é isso, eu não sei. Ele fala que dois episódios. Um, que ele abriu os olhos e o corpo do Chico brilhava. O corpo encarnado do Chico brilhava. Como? Não sabemos. Mas tem um outro que aí sim é quase o que você falou. Ele fala o seguinte: metade do tórax para baixo, o corpo do Chico tinha desaparecido. Assim, por que que os espíritos fazem, favorecem isso? É como eu falei, não sei. Como que eles fazem isso? Também não sei. Mas assim, e por que que a gente fala sobre isso? Para dizer que nós ainda temos fenômenos que a gente está tentando capturar. Assim, ao explicar, muitas vezes você consegue utilizar. Foi, de certa forma, parecido com o que a gente fez sobre o programa dos sonhos bons. Porque a fundamentação do que é o sono e sonho, Kardec já apresentou com detalhe. É a gente entender como é que você usa isso a seu favor. Né? Assim, a questão, a gente falou agora há pouco, né, da letargia, da catalepsia. Ao a gente entender, e eu comentei dois fenômenos que estão na área, ao entender é como, né, assim, que a gente pode utilizar isso a favor de todos. Né, assim, a doutrina espírita continua, né, assim, o papel de libertador por ser esclarecedora. E a gente vai buscando, né, esse esclarecimento, assim, pesquisando, entendendo, para verificar, né, como que isso é colocado a favor de todos. Bom, Jorge, vamos encerrando? Vamos. Só uma questão. Por exemplo, no Novo Testamento, nos Evangelhos, Lucas fala do filho da viúva que ressuscita, Mateus fala da filha de Jairo, e o caso mais famoso é da ressurreição de Lázaro. Exato. Assim, são as letargias, né? Assim, ele entra. Dizia-se que Lázaro tinha, né, a hanseníase, então ele cheirava. Então dava a impressão que ele estava em decomposição, mas aí todo mundo se recorda, né? Assim, e Jesus, né, no caso da filha de Jairo, é muito bela, né? Assim, porque ele pega na mão e fala, né? Talita cumi, que significa menina, levanta. A religação, né? Assim, ela não tinha feito o desprendimento completo, porque senão seria a desencarnação. E mesmo Lázaro, mesma coisa, né? Assim, porque ele desperta Lázaro da sombra do túmulo. Mas é como o desligamento não havia sido completo, o magnetismo de Jesus, né? Assim, que a gente também a gente compreende, mas ainda está distante da nossa realidade, ele fez com que a ligação se fizesse novamente e ela desperta e levanta e fala: tenho fome. Uhum. Vamos lá? Vamos lá, então. Só comentando aqui o resultado da enquete, tá? A gente teve... Foram 69 votos, tá? Você acha que absolutamente todos os pesadelos são ataques de espíritos infelizes? Dentro desses 69 votos, 86% falaram que não acredita que todos os pesadelos absolutamente são ataques de espíritos infelizes, e 14% falaram que sim. Então vou encerrar a enquete, agradeço aqui a participação de todos vocês e que participaram aqui conosco. Lembrando, deixei aqui o QR Code da Caravana de Luz Espírita, Vivência Espírita, tem só duas vagas, então corra, né? Se quiser participar, ir lá, como comentou, né? Que o ia lá visitar o Chico, né? Então, assim, para mim, a doutrina espírita é uma universidade. Né? Ir para Uberaba, Sacramento, conhecer a história de Eurício Barçanufo e vivenciar, respirar a história de Chico Xavier, principalmente, é uma pós-graduação. Tá? Então, eu acho que se todo mundo aí que entrou na Universidade do Espiritismo deve aí fazer uma pós-graduação e conhecer a história desses baluartes que realmente fizeram a diferença para a doutrina espírita e trouxeram para o século XXI, que nem o John Harley fala, né? O Kardec trouxe a doutrina espírita. Se for ler toda a codificação espírita, serve até hoje, né? Claro, mas foi escrito no século XIX, né? Chico Xavier, ele projetou, atualizou a doutrina espírita, né, para o século XX e projetou para o século XXI, né? Então, eu reforço, se vocês querem conhecer, vivenciar, respirar, né, todas as obras que o Chico fez, todas, nem todas, né, algumas foram descontinuadas para algumas pessoas que estão em Uberaba, mas vale a pena ir lá conhecer, né? A gente vai passar no Colégio Allan Kardec, a gente vai passar na Fazenda Santa Maria, que foi a raiz del Vil aqui do Brasil, né, com o tio Senhor Mariano, que foi tio de Eurípides Barçanufo. Entra aí, caravana .vivenciaespirita.org, aproveita que está a preço de custo, tá? Então deixo aí o convite para vocês. E aí a gente pede depois para o Eduardo comentar a enquete no final, né? Que se você acha que absolutamente todos os pesadelos são ataques de espíritos infelizes, foram 86% falaram que não e 14% falaram que sim. Carlinhos? Obrigado, Eduardo, pela companhia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, William. Obrigado, Silvio. Obrigado, Rui. Obrigado. A Jô? Já foi embora. Obrigado, pessoal que tá aqui. Jorge. Agradecemos, família Vivenciana, pela oportunidade que tivemos nessa manhã de aprendermos um pouco mais das nossas dificuldades do sono, em que o Eduardo Borges veio nos trazer esclarecimentos. Desejamos a todos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango ou o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, porque ali estará a presença de Jesus junto de nós. Desejamos a todos um ótimo domingo. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado. Lembrando do teatro hoje, 19 horas, lá no Colinas. São José dos Campos. É. É filosófico? Não sei. Ah, tem, é verdade. É verdade, ele colocou aí no grupo, tá? Se você não faz parte do grupo, entra aí, zap.vivenciaespirita.org. E o Carlos, lá do programa Fé e Razão, postou aí o café filosófico hoje, às 18h30, com o tema Vidas Passageiras, Valores Permanentes e o Desafio de Educar na Sociedade Líquida. Nossa, eu nunca ouvi falar isso. Interessante aí, para quem quiser conhecer, né? Entra aí. Quer dizer, vai ser hoje lá no Padre Rodolfo, 119, Laema, São José dos Campos. Comeia. No Comeia, né? É. Comeia. Hoje às 18h30. lá pelo Instituto Ifevale. É, lembrando aqui, só para não deixar em branco, né, a Letícia Pereira colocou aqui que a filha dela, Marília Paiotti, fez aniversário dia 15, fez 18 anos, também no dia do Rodrigo, também faz, né? Dia 15. É, e também a Catarina Souza disse que faz dia 29 de abril, certo? Então nós vamos agradecendo a todos vocês que participaram conosco aqui. Desculpa aí a gente não conseguir falar de todo mundo, que é muita gente, né? Em todos os, tanto no WhatsApp como também no YouTube. A Miriam disse que não vai poder participar do sorteio aqui. Acho que era isso. Agora que não tem mais jeito. Do teatro. Agora vai ter que ir, vai ter que ir. Agora não tem mais jeito. Manda alguém no lugar dela lá, mas agora não tem mais jeito a gente sortear de novo. Vamos lá? Encerrando aqui sempre com o livrinho Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, que diz a mensagem do dia 12 de abril. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos. Na essência, planejar, organizar, conduzir, instruir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. No livro Encontro Marcado, capítulo 16, Deus e nós. Rui, semana que vem, quem será o nosso convidado? Não, eu só quero reforçar o convite para quarta-feira, às 19 horas, os espíritas estarem lá na Câmara para... Meu aniversário. Para o dia de Kardec. Não. Aniversário do Rodrigo. Ele quer ser importante, mas não é. Só por causa disso parece que tem gente que não vai mais. Rodrigo, desejo a você um feliz aniversário. Então tá convidado. Com muita festa, com muito bolo, com muito salgadinho. Na casa dele, né? Não é nada. Vai ser lá na câmera lá, pô. Achei que você tinha feito só por causa disso. Tinha cedido a câmera só por causa disso, Rui. É? Achei que você tinha cedido a câmera lá só por causa disso. Por causa disso, nós podemos ceder. Desde que você faça aquela distribuição de salgadinho e de fazer uma festa lá. Mas vai ter, né? Dia 15 vai ter. Então tá bom, pronto. O Rodolfo se comprometeu a fazer. Ele e o Orlando, né? Comprometeram. Porque o ano passado. Então agradeço o Orlando por mim. Por favor. O ano passado eles calcularam mal a quantidade de pessoas. A hora que eu desci, já não tinha acabado o salgadinho. Orlando e Rodolfo, não pode acontecer isso agora, hein? Porque agora é meu aniversário, pô. Não pode acontecer isso, não. Você vai participar lá, não? Vou tentar ir. Então tá bom. E domingo nós teremos aqui a Kátia e o Francisco, lá da tenda de Umbanda dos Pretos Velhos, falando sobre a beleza da Umbanda vista de uma maneira tranquila. Certo? Bacana. Maravilha. Eduardo, para suas conclusões finais, por favor, e uma prece. Quiser comentar a enquete também. Bom, primeiro agradecer a todos, assim, pela oportunidade que nós tivemos, né, de falar sobre um tema, né, da doutrina espírita, que, como eu disse, nos esclarece e por isso traz a consolação. Obrigado aos ouvintes, né, do Vivência, que prestigiaram a nós e certamente, né, na internet, no YouTube, para a gente olhar, né, assim, o que esses pontos nos trazem de bom. E na enquete, né, assim, eu acho que o resultado foi feliz, né, assim, porque tem a ver com o que a gente apresentou aqui. Porque muitas vezes, né, assim, na questão da digestão, né, do que vai no nosso psiquismo, são os pontos, né, assim, que nós permitimos, né, que fossem, entre aspas, inseridos, e somos nós que favorecemos isso. No nosso perispírito, o psiquismo tem a ver com isso. E nessa digestão, você tem esses sonhos, né, que a gente chama de pesadelos, que é quando essa digestão dos conteúdos psíquicos, mais uma vez, eles não são bons, né? A digestão não fica bem para nós. E você tem pesadelos, porque você quer rejeitar. E aí, nesse enfrentamento, você pode ter pesadelo. Então, a resposta, a meu ver, está correta. Talvez, assim, se eu fizesse de outro jeito a mesma pergunta, esses episódios podem ser relacionados à ação de espíritos infelizes? Não tem dúvida que sim. O Eduardo, gostaria que você reservasse um espaço na sua agenda para vir aqui falar sobre a Feira do Livro, que é... A partir de 15 de agosto, em agosto. Sem dúvida, estaremos juntos e vamos combinar, sim. E chama o Rodolfo também. Certamente. Também o Orlando, né? São trabalhadores, vocês mencionaram dois trabalhadores. Nós temos, né, assim, uma equipe... E que fazem parte do JEP, né? Isso. Os três, né, nós temos a alegria de participar. Outras pessoas podem vir falar sobre a feira, a gente combina bem. E o que é o JEP? Grupo Espírita Paulista, né? Então, uma junção, né, assim, das diferentes correntes de pensamento espírita, genuinamente espírita, mas que seguem bandeiras diferentes e não tem nenhum problema. Então, a gente busca, né, assim, pontos de aproximação, de modo que nós estejamos juntos, acima de tudo. Você faz para nós uma prece? Obrigado. Mais uma vez, né, o nosso agradecimento a todos, mas em particular a Jesus, aos espíritos amigos que estiveram conosco, nos inspirando, fazendo com que nossas dificuldades não impedissem que a verdadeira doutrina espírita fosse levada a todos os corações que dela necessitam, como nós mesmos. Nesse pensamento, diremos: Senhor, a Ti e a esses espíritos amigos, a nossa gratidão por estarmos juntos na tarefa que Tu nos reservas a despeito dessas nossas dificuldades. Permite, Senhor, acima de tudo, não somente que levemos daqui o ambiente de paz, a noção de que nós podemos sim utilizar a nossa existência favorecendo a nós mesmos e todos aqueles que estejam conosco na mesma jornada. E dizendo isso, nós te pedimos, Senhor, que Tu nos mantenhas no clima de paz, a Tua paz que Tu nos ofereces, que o mundo não nos dá. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais. Ampara-nos e fortalece-nos agora e sempre. Que assim seja. Pra alegre a